Mas quando é que começa? É amanhã? Não. Não, é Segunda. e a segunda pré-E3, é E3 normal. Toda a gente tá ansiosa com o Mundial, eu estou ansioso com o E3. Eu quero lá saber do Mundial, eu nem tinha percebido que era hoje que começava, se não fosse o meu país. Eu estive a ver, eu vi um bocadinho uns vídeos da cerimónia de abertura e aquilo estava às moscas, o estádio. Futebol ainda se joga, essa coisa. O que é isso? Não, eu acho... Quem é futebol? O meu instrumento musical preferido agora é a Vuvuzela. Fuck! Vuvuzela é trolling de altíssimo nível. Epá, não sei para que na minha rua apitar com essa merda. Mas... Eu posso dizer, eu passei a pé da televisão quando o meu pai estava a ver o jogo e não houve um momento em que eu não ouvisse uma durante todo o jogo. Eu acho que este instrumento vai acabar o futebol. Finalmente. Yes! Mais um Rumblecast, eu sou o Carlos Leituca, a.k.a. Kamikaze Tutor, e já estou aqui a encher o chat com imagens no meio da introdução. What the fuck? Oh meu Deus, eu dispensava tanto ver isto. Ok, está bem. Estamos a ver as primeiras imagens dos jogos mais esperados para a E3. Isto é segundo público português. Anyway, tenho aqui comigo um gajo que nem devia apresentar porque recusa-se a ver o Brody Quest, o Tiago Franco, a.k.a. Larca. Porque recusa a ver o Brody Quest. Ele diz que é muito trip para ele. É muito charro. Muito charro. Para conseguir. Vê. Tu... Não. Estás-me a dizer que não és gajo para ir à inércia e ver as demos do pessoal. E porque isto é, parece uma demo completa, digo-te. Até com uma musiquinha toda quase 8-bit. Isto é uma well demo, praticamente. E sim. Boa. Opa, isto, eu quando estava a ver isto, já estava a imaginar uma cena em real time e tudo. Como é que isto ficava? Como é que se podia fazer isto em real time? Tipo, em processing, Tiago. Eu prefiro aquela cena do Nicolas Cage em que ele olha para os lagartos. What the fuck are these? Isso é totalmente charro! Doing on top of my coffee table! Isso é totalmente charro, caneco! What the fuck? Eu fiquei mesmo. O que é isto? Eu preciso ter fumado qualquer coisa para perceber para ter achado que é isto. Eu sinto de mais piada. Tá bem. Mas o Brody Quest devia ser uma cena em real time em que tu escolhias uma pasta de fotografias e ele. Temos de criar isso como uma espécie de um autoplay de fotografias para o Windows ou assim. Exato, isso era tão bom. Era muito fixe. Mas estamos ali também a falar o Michael Carreira, não é? Michael Fox. Parece que. Oi, estás a perder. Ei, o meu nome é muito perder. Oh, o que é que se passou? Desliga os torrents. Graças. Eu não tenho torrents. Ok. Uma amiga do Carlos acha que o meu nome é muito parecido com o Michael Carreira. Não sei se ela olhou para a fotografia. Eu acho que não. Ficaste bem pronto. Indignado, estou a ver. Não, a minha resposta foi what the fuck. E pronto. Pronto, está bem. Então, temos ali também o Marco Aurélio, a.k.a. Magrumpiuk. Como é que vai a vida? Olá, pessoal. Ok, pronto. Vem a vida da nossa. E depois temos uma voz que regressa, a do André Leal, a.k.a. Mega. Hello! Children. Já tens saudades tuas. Ainda houve uma altura em que era para te introduzir num podcast com o teu microfone à la helicóptero. Yeah. Muito bom. Parecia que era tipo repórter de local, mas não deu, infelizmente. Devíamos tornar-te o boss do Rumble Pack. Todos os bosses são um helicóptero, tu davas dentro do helicóptero. Sim, okay. A volta que isto deu. A volta! Que era Ah, eu fiz um esforço para tornar a piada uma piada, mas não consegui. Então, mas o que é que o pessoal tem feito? Olha, agora lembrei-me, assim de repente, por causa dos puns, não sei porquê, na semana passada agarrei nos livros do Wally, ou tipo, onde é que está o Wally, assim. E tipo, e digo-te, Manuel, tu ias adorar reler aquilo, porque está cheio de puns. Ler? Eu ainda tenho aqui dois ou três. Ler. É uma coisa relativa. Ler. Wally. A sério, aquilo está cheio de puns, é coisa Eu lembro-me de ver várias piadas lá dentro, mas... Posso dizer, não me lembro de nenhum. Posso sacar aqui de uma coisa, peraí, tenho aqui o Wally em Hollywood na secretária. Yeah, eu tenho esse. Então, havia um coisa que era o... Havia um stable e depois há um unstable em cima. Ok, não me lembrava disso. E depois está aqui um coisa, está aqui uma certa ilustração que dá a entender que é um Buffalo Stampede. Só que são selos de búfalos. Com búfalo. Ah, essa eu lembro. Stamp. Oh God, só agora que eu percebi esta. Está aqui um de Pioneer Saloon com, e o logotipo do Pioneer Saloon é uma Pioneer. Pioneer. Pioneer. Ok, vou ler. Foi parar o outro lado. Deus. Eu acho que eu tenho de encontrar os outros livros todos para rever. Para rever esta coleção, porque agora tipo, é um novo universo, abriu-se um novo universo perante os meus olhos. Eu sinto isso em relação a Calvin and Hobbes, porque eu li aquilo numa altura em que só percebia se calhar metade das piadas. Realmente, yeah. Também tenho aqui livros disso, hei de voltar a ver. Calvin and Hobbes não é definitivamente para gente pequenina. Yeah. Eu sei, mas eu já voltei a reler algumas coisas e aquilo é magnífico. Depois há coisas que nunca mudam, que Garfield continua a ser mau como sempre. Não, tem fases. Não percebo como é que aquilo fez sucesso, para começar. Sei lá, tipo, talvez o único comic strip num jornal qualquer e tipo as pessoas, bem, melhor que nada. Sabes que as pessoas não compram o jornal por causa da comic strip. Se calhar as pessoas saltavam e continuavam a comprar o jornal. Eu fazia isso, não se mexe com a cómics do Carlos. Carlos, é tua. Por acaso era mais com o do Fontes. Bem, opa, então o que é que o pessoal tem dado a jogar? Vamos lá começar aí pelo Mega. Já há muito tempo que não o vemos, tadinho. Ora bem, que eu da última vez disse que ainda andava a jogar Heroes of New Earth, não foi? Adivinha? Estás a jogar World of Warcraft agora? Não. Não, continuo a jogar Heroes of New Earth e Super Street Fighter 4. Porque tem de ser Street Fighter. Saiu há um mês e ainda não me fartei. Pois, também é um jogo que dificilmente uma pessoa se farta se tiver com boa competição. Ah. Se jogares as horas pouco saudáveis que eu jogo, se calhar te fardavas-te. Estou a ver se o tipo quando estás à espera que os outros terminem os seus rounds, estás a jogar Heroes of New Earth, certo? Não. Ah, não dá. Multitasking. A maior parte das vezes era tipo Endless Battle Lobbies, pá, aí já tive 6 horas seguidas a jogar aquilo. Não. Ai, é como que. Tens yeah. Stick, não? Já, yeah, tenho, claro. E não partiste isso? Não. Com essa masturbação excessiva. Não, ele aguenta. O preço que foi, meu Deus. Tu já agora quanto é que foi? Isso, de 30 euros, pai. Foi uma Edition, provavelmente. Yeah. Yeah. Sabes, eu não sei se já vos falei disto. Eu normalmente espero até que os jogos estejam a um preço que eu acho justo depois comprar. Eu não me imagino a dar tanto por um periférico. O meu preço justo normalmente é os 30 euros. Há algumas exceções que são tipo as cenas Evergreen da Nintendo que nunca baixam dos 40 euros, por exemplo. Mas é realmente, eu agora estava a pensar quanto dinheiro é que eu gastei em periféricos Dreamcast, porque eu tenho 4 comandos, 4 VMUs, 2 cartões de memória extra. Tenho boa das cenas. Uma das cenas que eu. Mas tu és ceguista, isto não conta. Shut the fuck up! Tipo, ter uma consola de arcada para jogar com 4 jogadores e tudo, meu. Ainda por cima, Propeller Arena, que é um dos melhores jogos que não saiu da consola. Não percebo. Saiu, caneco. Estava feito, estava terminado. Antes do Crimson Skies havia uma coisa chamada Propeller Arena. Não é conhecido é porque não presta. E o jogo? O jogo não crasha, ao contrário do Half-Life, também não foi lançado. O Half-Life já me deu blue screens na Dreamcast. Não chegou a ser lançado. Não. Sério, eu lembro-me de ler sobre isso. Inteiros. Meu, até o, até, revistas, até, e... até o guia chegou a ser lançado, mas o jogo em si não. Isso é muito bom. É que agora que eu estava-me a relembrar do Blue Shift, era uma expansão mesmo exclusiva à Dreamcast, que depois... Ups. Não, havia mesmo uma expansão que era a Blue Shift para PC, e a versão Dreamcast ainda trazia mais content do que a Blue Shift. Ah, é? Trazia o jogo, trazia o Blue Shift, e ainda trazia mais. Não. E, sim, sim. Eu saquei o ISO disso, e não tinha... Calma, existem... Isto já é muito nervismo. Nunca sim. Saiu, pá. Cala-te. Assim, tecnicamente o jogo chegou a sair em duas... em quantidades extremamente limitadas. What? Existem dois ISOs. Um a correr em APIs da SEGA, percebes? E outro a correr baseado em Windows CE, que era praticamente um port direto da versão PC. Uou. Okay. Tens duas versões do Half-Life para a Dreamcast a correr por aí. Percebes? Uma que é no final, a versão Gold, e a que tu tens provavelmente que corre em cima do Windows CE. Ok, de momento a qualidade do podcast vai baixar porque eu vou ligar os torrents. Não és ceguista o suficiente para saberes isso, Carlos. Não és ceguista, não és nada. É, pá, eu não sabia porque, sabes, eu cheguei a um resultado, encontrei aquilo e não procurei mais. Sabia lá que. Ceguista da Mac. Ah, pá, fechou. Olha, mas não sei se o Marco é ceguista ao ponto de eu a tentar encontrar chips da Realtek para fazer o meu próprio modem de broadband para a Dreamcast. Não precisavas de chips da Realtek, desde que. Era um chip. Usar... Não, não. Tu usavas o que se podia fazer era ligares a Dreamcast ao teu modem de PC. Se tivesse um daqueles módems antigos. E há 56k, sei. Fazias um servidor, um dial-up server no teu PC e fazias a Dreamcast ligar-se ao teu PC e o teu PC estava ligado à internet pela banda larga. Eu sei disso. Eu queres continuar a ser mais ceguista que tu, Carlos. Não encontrei esse tutorial algum. You lose again! God damn it! Não, mas. Não sei, ainda estamos aqui com o Mega, já terminaste os jogos. Yeah, basicamente, eu só jogo Super Mark. Street Fighter 4 e Heroes of New Earth. Então vamos passar para o seguinte. Então deixaste o World of Warcraft mesmo de parte? Yeah, já deixei há bastante tempo. Mas recuperaram-te a conta, ao menos? Já, yeah, eu recuperei e depois joguei uma semana e nunca mais joguei. Fiz devolvê-la ao chinês. Yeah. Vou farmar mais um bocadinho. Os chineses rolam, porquê? Porque eu tinha o meu Warrior para ir com 300 de mining ou o que é que foi, e o chinês evoluiu aquilo tudo, mano. Quando eu voltei, aquilo estava no mar. Ainda tens um favor, já viste? O chinês estava escravo das minas. Estava nu, char, tinha aquilo no máximo. É, então tenho de acidentalmente deixarem-me roubar a minha conta do Steam, que é para me arranjarem chapéus para o Team Fortress 2. A gente a tentar fazer um hack para ter os novos headphones. Eu acuso-me. Há headphones para a versão de Steam. Eu acuso-me. Team Fortress do Mac. Eu passei esta tarde a tentar instalar o Mac num virtual machine para fazer isso. Consegui quase! Não, quando o podcast acabar, eu digo-te onde arranjares uma máquina virtual decente, já configurada. Não, eu estava a fazer isso porque calhou mesmo na altura em que eu estava a experimentar. Ok, encontrei aqui finalmente uma forma de meter um Mac no portátil, vou só experimentar estas cenas. E de repente, Team Fortress 2. Ok, vou experimentar também, já agora. O quê? Tu querias jogar o Team Fortress 2 na máquina virtual? Sim, só estava mesmo. Isso é muito abusivo. Queria mesmo só. Mas se lixava aquilo. Mas pronto. Só mesmo para experimentar. Então, mas ó, Marco, vá, mostra aí mais o teu ceguismo. Já sei que, porra, daquilo. Há dois dias atrás, ok, choveu para caraças. Devias ser tu a chorar de felicidade por causa dos jogos da Dreamcast irem para a PSN e Live Arcade. Calma, calma. Isso já vamos falar mais à frente. Tá. O que nós estamos a. O que eu tenho andado a jogar não é muita coisa. Experimentei o Blur. E. E deitei o Split Second para o lixo. Ainda te recordas alguma coisa desse blur? Recordo-me muito bem. É um perrão na memória. Não, mas é o Mario Kart. É o Mario Kart com carros. Tem-me dito que o single player disso é fudidão. Ultra fudidão. Não te preocupes que já temos tag explicit geral no iTunes, portanto, que é para ninguém nos banir. Mas em relação ao Split Second, porque é que achas que é melhor? É assim, eu pessoalmente, como sou um grande fã do Damon Albarn, tinha algum interesse em experimentar o Blur. Mas não, é assim, o Split Second, o Split Second não te dá tanta atenção como o Blur. No Blur estás sempre na... Só um minuto, por favor. Ele foi bater com a cabeça numa parede para não ter percebido que era assim. Eu ainda cheguei a jogar a beta do Blur quando aquilo saiu. My favorite Blur song is Woohoo. Não, mas no Blur a competição é muito mais... É muito mais acérrimo, é muito, muito competitivo o jogo. Yeah, já vi pessoal a jogar Split Second e basicamente se tu estás aí com mais de um segundo ou dois de distância, ninguém te toca. De ninguém, do pessoal atrás de ti, ninguém te toca e tu é tipo um jogo mesmo aborrecido. Lá, lá, lá. É que não consegues fazer ataques para trás, portanto. Lá está, e no Blur consegues. No Blur consegues. Praticamente todos os ataques tu podes fazer tanto para a frente como para trás. Yeah, yeah. Podes anular determinados ataques com outros ataques. Não, não tens apenas o shield. Portanto, tem alguma estratégia o jogo. E muito mais estratégia do que no Split Second, na minha opinião. Pois, agora recordo-me que tu ficaste bem indignado que o Blur não está à venda no Steam europeu. Pois, eu queria comprar a versão PC do jogo. E não está à venda no Steam europeu, não sei porquê. Não faço ideia. Mas e se eu quiser comprar numa loja, tenho que pagar 60€ por ele, enquanto ele está a 40 nos Estados Unidos, a 40 dólares nos Estados Unidos, que é uma coisa estúpida. Eu também fiquei indignado quando o Rocket Knight, o novo, não estava no Steam europeu. Tipo, não percebo. E já a Konami acho que não tem mercado no Steam cá fora, só nos Estados Unidos. Eu acho que os gajos também não têm o Silent Hill Homecoming cá na Europa. E está lá. Eu não estou a experimentar isso para a Wii. Os gajos parecem fazer pera, desculpa, não era o... Não, não é... Não, isso é o Shattered Memories. Shattered Memories. Yeah. Ok. Vou falar do Homecoming. Vou começar. Eu nunca joguei um Silent Hill. Não? Não. Nem eu. É assim, há um... Eu não consigo voltar a Silent Hills. Eu quando joguei aquilo o primeiro na PlayStation era uma frustração do caraças. Havia alturas que era mesmo... do início do 4, aquele do quarto. Eia, com caneco. Quando os fantasmas começam a aparecer e tu não consegues matá-los, só consegues tipo... só mais tarde é que tu ganhas espadas. E depois com essas espadas é que consegues prendê-los ao chão. Mas tu tens um número limitado de espadas, então tens de escolher bem quais é que prendes. Então, mas espera, tu prendes fantasmas ao chão com espadas? É uma coisa um bocado esquisita, sim, mas... Pois eu sou um pussy. Eu experimentei o Silent Hill 2, não aguentei aquilo, e tu vem para outro jogo. É que é lixo. Falam tão bem do 2, que se eu experimentasse acho que era por aí que eu começava. Sim. Opa, eu joguei aí 3 horas do 2, mas depois não continuei, não me cativou. E o 4 aconteceu-me isso. Não me meteu medo, mas também não me prendeu a jogar. Não me prendeu ao jogo. Já não me recordo que mais jogos é que me fazem esta cena esquisita. Para mim o pior é o Fatal Frame, sem dúvida alguma. Ah, esse é muito estressante. Não consigo jogar aquilo. É mais conhecido por Project Zero cá na Europa. Yeah, eu não sei jogar aquilo. Tipo, fico meio perdido. Para mim o mais estressante foi mesmo o Lost Planet 2. Opa, bem, como é que é possível? Levanta-te, não caias outra vez. Como é que é possível que eles estraguem tanto a jogabilidade assim? Como é que é possível que os gatilhos estejam para rodar a câmera? És um osso. Ok. What então, the fuck? Para então, além do blur. Porquê que eu tenho que parar meio segundo sempre que aterra no chão? Porque pá, o gajo ia partindo as pernas e ele tem de se compor para se levantar outra vez. Mesmo quando deixa um degrau. Se tu tivesse uma armadura daquelas, ias ver também, se não ficavas lá parado um tempo. What the fuck, meu? Eu gosto é quando eles estão no chão e depois levam uma porrada e saltam outra vez e caem outra vez ao chão, yeah, para dizer chico, que parte de porrada. Isso no Lost Planet 1, às vezes, quando um gajo era, levava chains de attacks, era mesmo. Era o Eder Shad, Michael Jordan a fazer dribble do gajo. Essa merda do Tekken, fuck! Ah, opa, mas curto é o jogo. O 2 ainda não joguei, mas o primeiro é o fixe. O Tekken? Não, o Tekken não é de certeza. Olha, eu, por falar em juggles, estou mesmo bem interessado agora no novo Mortal Kombat. Fuck yeah! Exato, mas já falamos. Eles conseguiram disso. Fazer um trailer com bom aspecto. É verdade. Já vamos falar disso daqui a pouco também. É. Mas fora o Blur, tenho andado a jogar o Street Fighter 4 para PC. O quê? O gajo é old school, estás a ver? Agora com teclado? Sim, não. Manda 360, que também não é muito melhor. Mas porque eu comprei o Street Fighter 4 antes de ter comprado a 360. E agora estou à espera da versão PC do Super Street Fighter 4. Dream on, dream on. Pois, e bem posso esperar sentado. Mas pronto. É, devido que não saia, sinceramente. Mas... Eu não sei. Pelo menos de um que a versão arcada não ia sair. Mais para essa vez isso do que uma Dreamcast 2, não é? Pois, mas eles também não... Eu acho que eles agora estão um bocadinho zangados com o PC, porque também não, o primeiro sinal disso foi não terem anunciado o Lost Planet 2. É. Quando eu vi o Lost Planet 2 anunciado para PC, então... Já foi anunciado para o PC, só que ainda não saiu. Vai sair daqui a 2 meses ou assim. Ah, é? Porque eu andava interessado no Lost Planet 2. Vou só ver aqui... Andava interessado no jogo, só que depois fiquei todo chateado quando não ia sair na mesma altura. Aliás, até me recordo, eu fiquei parvo com o preço do jogo. O jogo está aí a... não sei... A budget price, não é? Yeah, budget price para o PC. E para a consola também. O que me deu um bocado de más expectativas para a versão de consolas. Yeah, vim-se aqui numa... Ok, o preço normal em lojas é 37€, mais ou menos. Mas a versão consola também é budget price, acho eu, também não sei. Deixa cá ver então. Isso é de admirar. Acho. Que eu lembro-me que saiu a $40 na América. Isso é como um. Tens razão, se considerares 50€ budget price, sim. Eu não considero. É, em Portugal. Mesmo assim é mais barato do que o normal. Normalmente é sempre 60, às vezes 70. É. 70, costuma ser 70. O Super Street Fighter saiu cá a €40. Eu comprei-o. Yeah. Uma Vorten. Foi a 2 dias não, antes da data oficial de lançamento. Eu vi que Portugal. É uma expansão Portugal atrás do Super Street Fighter 4. eu estava numa FNAC e vi os dois Street Fighters, o primeiro Street Fighter 4 e o Super Street Fighter 4. E o primo mais caro. Um ao lado do outro. E estava mesmo para tirar uma foto, porque o Street Fighter 4 normal na FNAC ainda estava a mais de 60€. Oh, e o Super Street Fighter estava a 40. Ah, foi aquela vez que foste apanhado a tirar a foto. Fui apanhado pelo funcionário, só por isso é que não tirei a foto. Mas pronto, é daqueles casos estúpidos da venda de videojogos em Portugal. Então, Manuel, já soube que tu deste uma volta pelo Spelunky outra vez? Sim, sim. Porque eu não tenho tido muito tempo ultimamente. Apesar de ter vários jogos que estou a jogar, para falar. Voltei ao Spelunky porque muitas vezes chego a casa lá pela meia-noite. E pá, e sinto que o dia foi desperdiçado se eu não jogar alguma coisa antes de deitar. Eu vou-te ser honesto, eu ainda não joguei isso. Eu tenho o setup alguns no PC, mas nunca mais me lembrei dele. É um jogo portátil, não precisas de instalar. Então pronto, nem sequer é setup. Nem sequer carregaste 2 vezes no executável. Yeah. Tipo, foi mesmo sacar. Ok, fica aí arrumadinho na minha pasta de jogos que eu tenho outras coisas para fazer agora. Mete isso no desktop. Consegues experimentar o jogo e perder em menos de 5 minutos. Yay! E depois tenho logo. Estou muito mesmo ao lado de reciclagem. Não, pá, o jogo é bom e agora comecei a chegar a alturas, a zonas a que não tinha conseguido chegar. Porque, apesar daquilo ser procedural, tu tens 4 níveis de caverna e a seguir começa outro tipo de ambiente que é mais tipo selva. Portanto, aquilo, eu não sei se é sempre de 4 em 4, mas conseguia chegar a uma zona diferente, muito fixe. E está cheio de easter eggs que eu não tinha visto. Por exemplo, há umas campas que dizem RIP, Rest in Peace. Mas, se tiverem com atenção, às vezes há umas que dizem ASH, A-S-H. Se usarem uma bomba lá, porque o cenário é destrutível, aparece uma caçadeira que vocês podem usar. Ah, disse uma motosserra. Pá, isto é muito bom. Eu espero que vocês apanhem a referência. Exato, Boomstick. Indiana Jones? Não. Evil Dead. Ah, ok. Já não é culto suficiente. Boom. Eu não. Sabe. há muito mais usos para as princesas do que eu sabia. Eu vou deixar que vocês descubram. É muito bom. Pois, imagino. Eu pode ser ela usar a caçadeira, não. Isso era não. Muito bom. Eu estava tão entusiasmado com este que andei à procura de outros jogos independentes com o mesmo nível de qualidade e que me despertassem o mesmo interesse e não encontrei. Mas encontrei o Plants vs. Zombies, que já experimentei um bocadinho e gosto bastante do que o PopCap fez com aquilo. É um Tower Defense simplificado. Yeah, mas a cena do Plants vs. Zombies é que aquilo pareceu mesmo muito simples, não sei. É mesmo. Acabei por não experimentar. Mas tem um humor que eu gosto. Mas o que é que faz aquilo tão viciante? O que faz aquilo tão viciante? É mais ou menos o mesmo que faz os outros jogos da PopCap serem muito viciantes. Primeiro, estão extremamente polidos e são recompensadores por ações muito pequeninas. Jogaste ao Peggle? Só os sons. Eles vão... Ah, o Peggle faz uma grande festa quando acabas o nível. Sim, eu terminei segunda, o Peggle, mas depois nunca mais lhe toquei. Eu acabei dos Peggles, se já são tantos. Peggle Knight. E a segunda razão porque o jogo é tão viciante, ou as pessoas o consideram viciante, é porque, isto é muito controverso, mas a grande parte do público casual não conhece muitos jogos. E não conhece jogos melhores. Ficam presos naqueles. Eu como jogava o Tower Defenses no Warcraft 3, lá aqueles mapas de... Curtia o Tower Defense, mas vi aquele e parecia um bué simples, porque daqueles que eu estou habituado dá para mostrar as torres e o camandro e sei lá o que é que dava a fazer ali. Portanto, grandes combos. Ideia, passa-se tudo no mesmo ecrã, não podes andar com a câmera de um lado para o outro. Eu vi que era uma fila de 3, não é? São 3 filas. São 3 filas, quero dizer. Acho e depois eles vêm sempre em linha. Acho que são para aí 6, aquilo vai abrindo. Yeah, é? Ok. Pá, é o que acontece, comigo acontece com imensos géneros, quando existe uma explosão imensa de vários jogos do mesmo género, eu começo-me a afastar, ok, isto já está, há aqui muita porcaria, já nem sei qual por onde me virar, não sei qual escolher. Tipo, falar... eu diverti-me com aquele Ninja Town na DS. Mas é que lá está, não sei, acho que ninguém me consegue convencer de experimentar um Tower Defense, ainda para mais que eu... Ok, eu desconheço como é que se jogaria o género. Mas é tipo, há tantos. E são todos. Alguns têm diferenças mínimas. Qual é que é a cena que mais se destaca no coisa? No Plants vs. Zombies? Plants vs. Zombies. É principalmente o humor e depois o que me manteve a jogar. Também posso dizer, não joguei mais de uma hora ainda. Quantidade de coisas que tu vais ganhando, porque tu vais ganhando uma série de unidades, power-ups e coisas que podes levar para o início do jogo. Tens uma... Imagina, são tipo autoclantes. Tu tens uma caderneta e podes escolher, acho que são para aí 6 para tu levares. Eu, portanto, já tenho mais que 6, portanto, já tenho de fazer essa escolha. E algumas coisas são torres ou plantas, neste caso. Outras coisas são tipo um coco que não sai do sítio, mas eles ficam parados a andar contra ele e serve para os atrasar. Há uns explosivos que tu podes meter no chão. Portanto, eles expandiram a cena, não são só torres. Então, mas não há nada. Os próprios zombies não são sempre todos iguais, eles vão mudando. Há uns que têm, os normais estão, têm uma roupa normal. Há uns normais mais resistentes que têm um, assim, um daqueles pinos, um daqueles cones de trânsito na cabeça. Há uns que vêm a correr com um daqueles, pá, aqueles coisinhos de salto à vara, uma dessas varas, e saltam por cima de uma unidade tua e continuam a andar. Está giro. Counter Defense Force with a Twist. Sim, é sim. Talvez sim. Mas entre os dois, para já diverti-me mais com o outro Ninja Town. Embora eu não goste dos gráficos daquilo, todos pseudo cute, que não funcionam para mim. Mas é giro. Até é engraçado. Não cheguei a acabar o jogo. Não gosto de ser cute, mas é giro. Está bem. Meto isso no, na capa. É giro em termos de gameplay, não é? Estás a ficar com os breaks de net. Repete lá, disseste, é giro em termos de gameplay. É giro em termos de gameplay. Okay. Quando chega, quando chega o gameplay, não está. Toma o arigato, nessa robato. Parte-se todo. Vou tentar outra vez. É giro em termos de gameplay, mas não gosto dos gráficos. Ok, eu. Já passou desta vez. Mas não é a única coisa que eu tenho dado a jogar. Tem mais. Continuo a jogar League of Legends com amigos e por isso tenho dormido pouco, porque chego a essas horas e muitas vezes vai um jogo e depois há só mais um e depois isto não correu muito bem, se calhar vamos fazer mais outro. E deito mais League 3 of também, Legends, né? O eterno rival do ano. É, mas eu joguei os dois e posso dizer, o Heroes of New Earth tem uma série de vantagens que qualquer dia se calhar ainda me vão fazer voltar. Agora que eu já sei o que é que está a passar durante o jogo. League of Legends é mais casual, vá, e é mais simples para se começar, sem dúvida alguma. Sim, e vai acrescentando novidades mais rápido. Yeah, eu joguei aquilo é simples. Yeah. Se jogasse Heroes of New Earth, então explodia também completamente. É simplificado. É sério que é. Não te explica nada, aquilo não te explica nada. A interface é muito bonita, mas é uma confusão. O Heroes of New Earth agora tem um tutorial. É, cara! Mas o League of Legends também tem tutorial? Ah, tem, não sei, eu na altura tem, que cheguei. Tem, assim uma coisa para aí de 15 minutos. O tutorial foram dois amigos meus a gritar-me nos ouvidos. Vocês não parecem nunca. Não, cara, vá pela esquerda! Não! Vocês não carregam a filme? A minha única experiência de League of Legends foi para aí um jogo de 15 minutos que eu depois basei, porque estava tão habituado a jogar Heroes of New Earth. Que pá, não conseguia jogar aquilo, não conseguia. Fez-me bem a impressão, saí a meio e pronto, deixei os meus teammates, coitados, com menos em gás. Mas, oh, Manuel, estás a esquecer? Sabes que isso é nojento. eu sei. És nojento, és um grande filho da pi, sou pi. Então, mas, oh, Manuel, estás a esquecer de uma coisa: o que é que começaste aí na PlayStation 2, já que tens uma TV no quarto, não é? Hoje de manhã comecei a jogar. Quarto! Hoje de manhã comecei a jogar ao God of War 2. Atual! E posso dizer, é capaz de ser dos jogos mais ambiciosos em termos de atitude e de escala que eu já joguei. E custa-me acreditar que aquilo esteja a correr numa PS2. Ele tem lá uns truques visuais, é. Ah, por acaso os gráficos são geniais. É que aquilo já é quase tipo PS2 e meia. Pelo menos em termos gráficos, para mim. Não, que... já mete. Eu agora ia fazer piada que colaram uma GameCube à PS2. Já que é assim que resulta em fazer consolas 1.5. Já joguei umas 4 horas, cheguei agora à ilha onde sei que vou passar a maior parte do jogo. Ah, sim. Mas a entrada para a ilha está um espetáculo, não? Já passaste pelas correntes? Não. Não, é. Não, quando falaste da entrada, eu pensava que estavas a falar na cena dos grifos, do caminho até lá e passar pela gruta onde está o outro gajo a soprar que prende o cavalo. Há um gajo que prende o cavalo com a mão. Então, mas já libertaste o cavalo? Já, e já. Sim, isto ainda não é na ilha. E depois, entretanto, já cheguei à ilha. Ok, mas há uma parte que é. Tu estás a correr numas correntes e tu tens tipo uma vista. Uou, esta porcaria está numa PS2. Claro que aquilo deve ser tipo um wallpaper lá ao fundo, mas com uns belos truques. Bem, mas, mas o jogo começa de uma forma muito bombástica. Eles fazem altos truques, tipo o esqueleto, a sombra, não é do modelo em si, é do modelo secundário que é invisível ao jogador. Uhum. Isso acontece várias vezes, eu... sim. Yeah. Dá para notar quando ele está a subir as escadas, por exemplo. É tipo uma cena mais, fraca. Montes de truques para poderes primeiro o mais possível da consola. O que é interessante é que eles também conseguiram fazer ainda mais na versão dos Estados Unidos, que eles tinham uma memória extra, quando terminaram o jogo e tinham memória extra, e então enfiaram para lá texturas de alta resolução para tu conseguir jogar aquilo numa TV de alta definição. Tens de fazer um código qualquer no menu. Se jogasses na versão PS3... Cima, cima, baixo, baixo. Na versão PS3, não, na PS3. Sim, na PS3 estão a usar essas texturas. Não, não... eles tinhas um código, ou melhor, podias fazer download de um update se jogasses o jogo na PS3 para jogares o jogo em HD. Sim, já me lembro. Sim. Mas eu pensei que aquilo era mesmo na própria PS2 que tu podias fazer esse código. Não é na PS2. É na PS2. Era um código, foi um DLC que saiu para a PS3. Se jogasse o God of War 2 na PS3, então, mas espera aí, God of War 2 saiu quando a PS3 já existia? Sim, já não me recordo disso. Sim. E, então não saiu aquela compilação e tudo? Não, estou a falar se a PS3 já existia na altura que o God of War 2 foi no mesmo ano do Adin Sphere, acho eu. Aquilo foi considerado a despedida de PS2. God of War 2 foi o último, entre aspas, o último grande jogo. Meu, já há tantos anos com o caneco. Há tantos anos. Sim. Acho que foi há 2008 ou 2007. Para mim, uma coisa mais velha de 6 meses é completamente desaparece da memória. Então, mas agora, Tiago, então já terminámos, já disseste o que tinhas a dizer do God of War 2. Ia só dizer brevemente, também peguei no primeiro Max Payne. grande jogo. E... na falta de Alan acordado. Sim, exato, foi um bocado isso. Eu também comprei isso. Eu faço isso tanta vez, quando tenho um jogo que acabou de sair, que me faz lembrar um jogo anterior, eu jogo o jogo anterior, mas sinto-me mal porque não quero. Acontece exatamente isso. Imagina, também estou com vontade de experimentar pela primeira vez o Bully da Rockstar. Eu também tenho de experimentar isso. Eu lembro-me na venda da... naquela semana de vendas malucas da Rockstar, que os gajos estavam a vender bué de jogos, tipo, aí quase 2€, e assim eu comprei o pack do Max Payne por 2€ e qualquer coisa. E eu, tipo, eu a imaginar as chamas que corriam pelos fóruns do Steam de... que merda é esta? O Max Payne 1 estava a 2€ e agora o pack está a 2€. Como é que é possível? Mas infelizmente ninguém estava a chorar por causa disso. É estranho. Fiquei, se calhar estavam entretidos a jogar e nem perceberam que o preço mudou. Fiquei desapontado com os fóruns do Steam. Enfim. Mas então, de resto, mais se fala. Passamos aí para o Tiago, não? Eu não tenho estado a jogar grande coisa. Só então, tenho estado a jogar... repeguei outra vez no Brutal Legend. Eia! Pá, é muita pena que essa porcaria não dá split. Split não, System Link. Tu que és um fã de Brutal Legend e fã de Tim Schafer, aposto que não jogaste Monkey Island. Aposto. Mentira, joguei um bocadinho. Um bocadinho, és lixo humano, é o que tu és. Monkey Island é tão. Estou à espera de uma promoção para comprá-lo. Para comprar a luz. Podes arranjá-los de outras maneiras. Sabes que o Scam VM corre na Nintendo DS. Fica tão lento. Não, pai. Eu posso dizer, eu voltei a passar os dois primeiros Monkey Islands, que são os únicos que eu joguei, na DS, há 2 anos. E conseguis ver alguma coisa? Estavam bem? Sim, o que acontece é que há uns pixels que ficam de fora. Normalmente não são muito importantes. Tu podes fazer um pan na cena. Deslocar o ecrã, Dá para jogar a stylus. Não é preciso fazer pixel hunt, não é nada. Ele fica mais lento. Não sei se é assim. Consegues controlar o cursor com o D-pad? Sim, o D-pad acho que não. Ah. Acho que tem de ser com a cena stylus. Só que eu queria ter aquilo portátil. Eu estava aí numa... Estava a fazer uma viagem a Londres e era para isso que eu queria lá. Então pronto, tenho que comprar uma Nintendo DS e XL. Para o pixel hunting ser mais fácil. É, eu andava a pensar nisso, andava a pensar em procurar os meus CDs de jogos tipo de point and click, tipo Broken Sword e etc. E agarrar nos ficheiros e meter no ScamVM, porque podes fazer isso. Uhum. Eu ainda tenho que acabar a porcaria do Full Throttle, quanto mais. Ia, olha, mete no ScamVM. Acho que é o Full Throttle e joga manqueado. Qual é o problema? Mas estavas a dizer que tu não gostas dos combates do Mortal Legend. Hã? Estavas a dizer não que gosto que... muito. Não eu gosto muito. Eu prefiro... aquilo. Eu não gosto assim muito. Não sei, aquilo é muito ossador, osso de teste. Mas é muito estranho. É muito difícil gostar daquilo. Mas eu gostava mais da parte da exploração do mundo e falta muita coisa no jogo. Falta o Dragon Slaying. O que é heavy metal sem Dragon Slaying? Não é heavy metal? Com esperança. Sequela. Sim, com esperança haverá uma sequela. Eu quero mesmo isso. Pá, não é. Pronto. É, eles têm a tecnologia toda. Tem o trademark e tudo. É pá, a EA para fazer sequelas, então. É sempre a andar. Pois, e aposto quando elas têm sucesso. Quando o original tem sucesso, elas fazem sequelas. Não acredito muito que o Brutal Legend tenha feito assim tanto sucesso. Dead Space também não teve tanto sucesso. Mirror's Edge também não teve muito sucesso, mas vão fazer sequelas. Mas eu não acredito que... Eu acredito que as ideias do Tim Schafer são tantas que ele queira partir para uma coisa nova. Sim, é possível. É pá, olha, eu lembro-me uma vez quando estava joguei online com os gajos da Double Fine. Tipo, numa noite qualquer especial, joguei online com os gajos, Brutal Legend, e ia falar com eles a dizer, então, quando é que vão passar com o Psychonauts 2? E os gajos, ah, man, I wish. Tipo, há pessoal lá com vontade. Pai, sim, mas... Psychonauts 2. Quer dizer, agora... Não sei se eles sequer têm os direitos. Isso é não é da Majesco. Acho que é... Exatamente. Pois, esse é o problema. Esse ainda é menos provável que saia do que o Brutal Legend. O Brutal Legend, nesta altura, já deve ter uma série de artistas do metal que acham que são importantes, cheios de dores de cotovelo, a querer participar numa sequela. Yeah. Sabes que o Dio não morreu de cancro, o Dio morreu de desgosto, não apareceu no Brutal Legend. É que este podcast terminou agora. Piadas de mau gosto. Eu tenho o maior respeito pelo Dio, apesar de eu preferir o Ozzy. Diga. Continuando, eu vou cortar esta porcaria toda. Não, estou a fazer a minha piada, por amor de Deus. Tá bem, então, mas lá está, é engraçado. A exploração para mim não foi tão interessante como depois eu começar a perceber a mecânica do combate. Quando aquilo finalmente abriu, eu fiquei mesmo, uau, dá para fazer tanta coisa, tipo, consigo estas estratégias todas. Quando falo em exploração, falo em exploração do modo campanha, a história. Porque se tu tiveres, é aquele jogo, se tu não percebes nada de heavy metal, perdes para aí 50% do jogo. Pois. As piadas passam-te completamente ao lado, os personagens, as piadas que eles dizem, o contexto, se não tiveres dentro do contexto, perdes muito do jogo. Opa, para mim o problema do Brutal Legend é os jogos do Tim Schafer, o humor dele sentava bem em jogos de point and click. Como eles fizeram um action game, pá, acho que o gameplay nunca foi assim o ponto forte, vá. É preciso uma equipa decente para fazer isso. Mas não sei, só joguei o demo, não achei o combate nada especial. Mas lá está o... Tiveste um Psychonauts e não foi bem assim. Não, mas espera, tu foste enganado, Mega, porque aquilo não é o jogo. O demo não representa praticamente nada do jogo. Yeah. Pois não tem sendo de FTS. Nem daquilo que eu gostei do combate. Pois, mas aqui, o combate, aquele combate não serve para nada. Aquilo basicamente é se tu queres entrar um bocadinho na luta, mas se tu fores sozinho andar à porrada no meio das batalhas, perdes. Tens de fazer ataques de equipa. Tipo, tens uma gaja com uma alta espingardona, tens de metê-la aos teus ombros e meter um isqueiro à frente da espingarda, que é para aquilo ter mais potência, percebes? Tens de fazer cenas assim. Nem sabia que estava a fazer isso, exatamente. É, o jogo é basicamente à base dos double teams. Tu tens... Se tu não usas double teams, não ganhas o jogo. Tu tens as tuas unidades. Double team! Tens as tuas unidades e tens de interagir com elas. Tens de ir... Tens de conduzi-las, praticamente. Para usar os ataques especiais. Sim, isso já é a vertente RTS do jogo. Yeah. Opa, fez-me lembrar tanto Sacrifice. Sim, o demo não tem a vertente RTS, não dá bem para fazer um juízo. Eu sei, eu já tinha lido isso, mas pá, aquilo pareceu-me assim muito a seco, o combate, pelo menos. Sim, o jogo, as partes em separado, tipo o combate, por si só não é grande coisa. A condução por si só também não é grande coisa. A vertente RTS também não é. Mas como um todo, juntando tudo, é muito bom. Eu recordo-me, tipo, tu no mapa mundo tu tens as unidades inimigas a andar de um lado para o outro, assim, na boa. Morri tantas vezes contra os cavaleiros, contra os cavaleiros. Ah, quais eram os cavaleiros? Não, os Reapers. Os Reapers. Um caraças, pá. São gajos com uma foice em cima de um cavalo de esqueleto. Repara bem, morria, fazia respawn numa forge, mesmo ao lado dela, e nem sequer tinha tempo de chamar o carro. Matava-me logo outra vez. Se chegares são boedas chatos. Fogo. Mas entretanto, o que eu tenho andado a jogar também não tem sido muita coisa. Mas eu tenho... O que é que eu tenho andado a jogar, afinal? Ah, a cena do Web of Shadows. Aí, agora está... Tive de ir ali à minha cábula, porque eu já nem me ia lembrar deste jogo, como maioria do mundo inteiro. Tipo, Spider-Man okay. Web of Shadows para a Nintendo DS. Tem algumas cenas engraçadas a nível da arte, mas não consigo... É um Metroidvania, mais ou menos. É tipo um jogo 2D, e também tem um mapa ao estilo de Metroid. E o combate não é mau, mas o jogo é bué curto. Espera, tu és obsessivo compulsivo ao ponto de jogar o mesmo jogo nas várias plataformas? Não, porque era completamente diferente. Não, é masoquista ao ponto de... Também, mas Web of Shadows da DS chamou-me a atenção por ser completamente diferente. E até fiquei interessado, acabei o jogo, não é nada de especial, é bastante curto, tem imenso backtracking que eu já estava a revirar os olhos. Tipo, a sério. Mas... Já estavas quase a chegar ao jogo anterior do Spider-Man? O jogo surpreendeu-me, mas o que mais me surpreendeu nisto tudo foi que quase ninguém jogou isto, incluindo os malucos que fazem GameFAQs. Portanto, quer dizer que ficaste encravado e não... Não, não, não, eu encontrei tudo, fiz um 100% ao jogo. Hã? Mas o jogo é bué curto, acho que me demorou 4 horas a terminar e fazer 100%. Olha, já me aconteceu isso com outros dois jogos do Spider-Man. Não sei se é um problema isso, da personagem. Isso não há nenhum algo true. Opa, e depois eu fiquei assim, ok, só me falta isto, e só me falta esta cena, não vou andar pelo mapa todo à procura disto. GameFAQs. Não havia absolutamente nada, fiquei parvo. Depois Google, também não. Ok, bem, vou jogar, também isto não me faz falta nenhuma. Espera, e não fizeste tu depois um guia? Pois, eu depois pensei nisso. Eu devia ter feito um guia, devia ter feito um mapeamento disto tudo. Quando tiveres mais 4 horas livres, podes fazer. Em pleno dia de Camões, fazer o mapa de terras desconhecidas e tal. Tá, e outra coisa que eu tenho andado a jogar, tipo, mesmo lado a lado com fazer o meu site de portfólio pessoal, foi ficar... Qual é o meu Não digo, não. Ficar viciadíssimo em Picross 3D. Vês? E ainda gozavas tu comigo que eu jogava Picross original. Mas o 3D é melhor que o original. Pera lá, tu gozavas, o jogo é muito bom. Não, mas o original já é bastante bom. É pá, o 3. Só uma coisa que eu não sei se sou eu que sou um bocadinho. Não sou tão inteligente, não sou de inteligência o suficiente para o jogo. Mas há certas alturas que eu olho para todo lado e fico do tipo: ok, eu já colori todos os blocos que não. que são essenciais. E não estou a ver maneira de partir blocos. Então começo a ver. Tipo, por simetria, tipo. Ok, este falta ali, portanto vou partir este, não sei o quê. eu quando começo a fazer isso, eu começo a irritar-me, porque, porra, eu devia estar a fazer cálculos e a chegar isto por lógica. Pá, é chato. É lógica. Mas não é aquela lógica matemática que o jogo te introduz. O jogo não te introduz, olha, quando começares a notar semelhanças entre os dois lados, aproveita. Ele não faz isso. É a parte do cross. God damn it. De resto não tenho jogado mais nada. Tipo, tenho os Max Paynes no Steam a ganhar pó. Mas... pois, eu também tenho o meu Splinter Cell Double Agent no Steam a ganhar pó. Nunca mais quiseste jogar isso comigo, seu porco. O modo online disso é genial. Porque fica um monte de lento no meu computador. Ah, olha, sabes uma coisa que eu... compra-me um computador novo. Depois eu já contigo. Oh. Sabes uma coisa que eu descobri há pouco tempo? Foi que o netcode do Double Agent é feito pela Demonware. Onde é que nós neste podcast falámos sobre a Demonware? Peraí, eu lembro-me do nome. Já sei, é do Lego Uni. Do MMO de carros. Não, não sei. Ah, acho que era do Lego Indian. Lego. Lego Universe e do Lego Universe de carros. Do Auto-Assalto. E eu fiquei, oh dear. É que os gajos mudaram. Não sei se foram os gajos que fizeram o modo online ou se foi só o netcode. Mas o modo online está completamente diferente do anterior. Tipo, os espiões já não têm armas. É mesmo só capturar as coisas e fugir. Não, está aqui a lista. Os gajos fazem middleware para online. E tem aqui muita coisa feita por eles. Não, quem fez isso do auto-assalto foram outros gajos. Ok. Honest. Tem aqui tipo Rainbow Six Vegas, Haze, Sean White Snowboarding. Oh boy! A Sega Rally. Qual? SmackDown vs. Raw 2008. Sega Rally qual? Revo 2007. Eu não mostrava esse portfólio. Bem, eu não estou a ler os primeiros. É muito bom. Eu não estou a ler os primeiros lugares da tabela. Eu saltei logo para o fim. Pois. Mas. Assim, mais recente tem Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Tom Clancy's End War, Call of Duty World at War, Call of Duty 4 Modern Warfare. Não tem o Tom Cox? Não. Ah, eu esqueci-me de dizer. Estava a jogar. Posso voltar atrás? Não. Não há botão de rewind aqui. Então diz lá. Também peguei no Split Second. E gostei muito. É bem. Pronto, é só isso. Jogaste online ou... Não, joguei o demo. Ah, ok. Mas gostei. Mas não sei se aquilo é por ser demo, mas acho que devia ter mais... mais caminhos alternativos. Está bem. Então, como é que é? Vamos passar para notícias? What the fuck? Quem é que está aqui a linkar outras coisas? Mas nesta altura... Nesta altura, quem é que quer saber de notícias? Pois é, nós... Toda a gente quer saber do futuro. Toda a gente quer saber o que é que vai aparecer na E3. Por isso está no Game Trailers a ver os trailers da E3 que já saíram. Exato. What's the point? Epá. O que é que aconteceu à E3? Porquê que as pessoas... Porquê que as empresas lançam os trailers antes da E3 em vez de durante a E3? A E3 era o espetáculo onde se introduzia novos jogos. E os jogos já estão todos a aparecer... deliberadamente com trailers na net toda. Tipo, qual é que é o point? White, pá, era o que eu estava, o point, acho que é o que eu estava a dizer há bocado, que é eles lançam o trailer para o pessoal ficar hypado e ficar atento ao jogo durante a E3, e durante a E3 lançam mais detalhes sobre o jogo, e acho que essa é a nova estratégia. É, por causa que a E3 está tão grande, é tanto jogo na E3 que eles querem tentar destacar. Quantos jogos realmente novos é que os gajos apresentaram? Tipo assim, jogos mesmo que ninguém soubesse que eles existiam. Olha, o novo Mortal Kombat. O Itagaki, por exemplo. Mas vai mostrar amanhã. Tipo, e a E3 oficialmente começa terça-feira. E vai ver pré-show. Ou seja, Não, começa na segunda com a conferência da Microsoft e depois a maior parte das conferências são na terça. Mas é que se fores ao site diz junho 15 a 17 e... Não, isso é tecnicamente, oficialmente é na terça-feira, mas a Microsoft... É isso que eu estava a dizer, tipo, eles agora... É sempre aquela base. Lançar consolas antes dos outros e o caralho... É tudo antes dos outros. Vocês repararam um dos horários das conferências? Os gajos separaram a conferência da Microsoft da conferência do Project Natal. Eu tinha lido que isso era por causa das idades, que eu acho que o Natal é teen e o coisa é mature. Ou seja, não há jogos mature para o Natal. Não é nada, pá. É que o do Natal vai ter o circo do Solelo. Solelo? Solelo. É o Marco, é a pronúncia francesa do Marco. mas pá, está a ficar um espetáculo descontrolado se têm lá o pessoal do Circo do Sol. No Circo do Sol, eu só diz sol para não ter que dizer Soleil. Cirque du Soleil. Isto é completamente idiota. Há dois anos a E3 estava morta. Andavam a fazer E3 em hangares para aviões e em hotéis de segunda categoria. Mano, tiraram as e a E3 de há dois anos. Tiraram os gajos, foram para os sítios dos grandes aviões. Tipo, tens uma landing strip à vista. Mas pronto, toda a gente se andava a queixar que os custos eram enormes, que o público não tinha acesso, como deve ser, à informação. Agora, assim de repente, agora já há rios de dinheiro até para convidar o Circo do Soleil. Circo do Solel, está bem? Ok, Solol. Solol. Eia com caraças, isto agora devia se chamar Game Trailers E3, porque o site e3expo.com está alojado no servidor do Game Trailers. Yeah. The fuck? Bem, eles sabem que isso tem um fluxo gigantesco nessa altura. Pois. Yeah. Mas pronto. Mas é que já houve anúncios, tipo o Mortal Kombat, o Kung Fu quê? Que mandou aquele link do início do podcast. Era o quê? Kung Fu Live, é isso. Ah, é o Kung Fu Live. Mas ao contrário do que o nome possa tentar indicar, é um exclusivo PS3. Mais cenas que vi para aqui, tipo, o que é que foi anunciado também? O Rock Band 3 supostamente era para ser anunciado. Sim, o DJ Hero 2 também. Mas já sabemos disto tudo. Já vimos trailers disto. E não foi do tipo, ups, sem querer anunciei o nosso jogo no Twitter. Não sabes o que é que isto quer dizer. Mas supostamente a Capcom tem um jogo surpresa que ainda não sabemos, estão a ver? A Capcom tem, a Capcom é assim. Para além da surpresa. Sobre isso, a surpresa do Kojima, supostamente. Para além da surpresa de colecionar os Playboys no Dead Rising 2. Opa, que é como rula. É engraçado. É engraçado a forma como. Eu ainda estou para ver qual é que é a opinião dos jornalistas em relação a isso. Porque em relação a colecionares Playboys no Mafia 2, foi tipo. Pois, eu ia perguntar. Ficaram isso. Todos. Mas que porcaria é esta? E é boeda estúpido. É que é do tipo, estás ali. Pronto, eu vou mesmo parafrasear o que disseram num outro podcast, o que é que foi. Foi do tipo, estás ali no meio de um tiroteio e de repente em cima de um. No meio de um tiroteio. Num ferro velho e em cima de um barril. Está ali uma Playboy completamente em boa condição e não sei o quê. E quando apanhas, ficas com a capa no ecrã. Ok. Para de disparar, deixa. É daquela. Playboy é daquelas coisas que se encontram assim na rua. Vocês não têm medo. Mas o que eu gosto é tipo que se lixa a luta. Os gajos até param de disparar porque tu vês a vida. Mas vocês não têm medo que no Dead Rising. A luta continua, a luta continua, só que são 5 contra 1. Querem todos a tua Playboy. É um gangbang. Mas vocês não têm medo que quando apanharem uma Playboy e estejam a ver a Playboy no Dead Rising, os zombies vão lá comer o altinho nas calças? É pá, isso no Dead Rising 1, não sei se vocês há homens que pensam com a cabeça de baixo, percebes? E então Brains ganham outra nova Vocês chegaram a jogar o Dead Rising 1, viram onde é que as zombies females mordiam sempre, sem exceção. Sério? Era sempre, elas tipo mesmo, agachavam-se, começavam lá a morder e o gajo a agarrar com a mão na cabeça delas. O cabeça inclinada para trás, a sofrer o gajo. Tem de haver um vídeo de montagem disso no YouTube. Tem de haver, com uma musiquinha toda. Sim, quanto qualquer coisa. Se não, faço eu. Mas pá, o Dead Rising é genial. E o jogo, como é bastante virado para o humor. E é Capcom. Será que então... Ah, já estou a perceber mais ou menos. As Playboys funcionam como um item para desviar o sangue para outros lados. Os zombies começam a ignorar-te. What the fuck? No Metal Gear tem uso. Porquê que se queixam nisso? Sim, pois no Metal Gear realmente... Correr zombies à chapada com uma revista pornográfica? Há uma coisa mais awesome que isso? Mas eu gosto da ideia de teres a capa à tua frente. Parece que estás a tentar bloquear balas com ela. It's bulletproof. Wonder bro, it's a wonder. Yeah. Eles se queixassem disso e não se queixassem do facto de ele se poder vestir com roupas de mulher, eu estranhava. Sim, eu vi cenas do gajo a vestir cenas tipo bondage e a tirar dildos contra os zombies. Eu gosto destas empresas que estão à vontade para exprimirem o seu sentido de humor à vontade. São estes gajos e é basicamente a Platinum Games que fazem isso melhor, pelo menos na minha opinião. Ah, mas depois... Falar em Platinum Games, vocês viram o Vanquish, o trailer do Vanquish? Brutal. Tem aquelas falas claríssimas, mas tem aquelas... Ouviram as falas claríssimas à Resident Evil? Yeah. É tipo... We will all die if we don't stop this from happening. So let's stop this from happening. As falas eram muito más. Eu vi isso e pensei, este gajo é um gênio. Não, mas a jogabilidade parece estar excelente. Eu ainda tenho de ver, ainda não vi. Aliás, eu tenho que dar com uma quebra de informação da E3, que é, estou tipo a fazer o oposto. Eles estão-me a dar tanta informação que eu... Ah, não fica para o espetáculo, vá. Não se apressem. Este Vanquish é muito interessante. Eu nem percebi ao certo a gameplay a 100%. É um third-person shooter em que tens dash para vários lados. Oh, parece o Gears of War on steroids, basicamente. É mesmo on steroids. Tens dash para a frente e para os lados. Tens combate corpo a corpo, mas combate mesmo. Percebes? Não é só um botão melee. Ok. E é extremamente rápido. O que me interessou mesmo foi, primeiro, a velocidade e, segundo, a história nonsense que aquilo tem. E aquelas falas. Fogo, eu tenho saudades disso. Partilha aí, como é que é a história? A história é: São Francisco foi com os porcos. E tens aqueles discursos americanos. Porque eu adoro a forma como os japoneses vêm em algumas partes do mundo. E alguns adoram americanos. E tens aqueles discursos: My fellow Americans! E eu não percebo como é que isso depois vai dar aos gajos estarem a lutar naquele cenário que até parece nem é na Terra. Não faço a mínima ideia. Não é na Terra. Parece é o seguinte: uma colagem de clichês muito interessante. A história é que a Guerra Fria nunca acabou no universo do jogo, percebes? E os Estados Unidos e a União Soviética têm estações espaciais no espaço e coisas deste género. Então um dia alguém pá, não deixa alguém na União Soviética. Não. E um dia alguém na União Soviética destrói São Francisco. Um daqueles generais meio malucos, estás a ver? E de alguma maneira isso vai despoletar uma guerra num combate no espaço em que és tu e todos os outros são androides. E mais não se sabe. São russos androides. O combate pareceu-me frenético demais, acho eu. E pareceu-me genérico demais. Genérico não me pareceu. Foi o oposto. Aliás, o que me chamou a atenção foi não achar genérico. Bem, se o combate parece muito, muito maluco, muito rápido, é bem provável que seja funcional, porque o da Bayonetta também era assim bastante difícil de ver, mas espetacular de jogar. é rápido, mas não acho tipo Bayonetta. É rápido, tipo, estás aqui, estás ali ao fundo, tu é que mexes rápido, ou movimentas-te rápido. Estás sempre em road run, então. O gajo deve ter uns jatos nos pés, eu não percebi se era ele tem jatos e consegue fazer dashes, por exemplo, estás em combate com, corpo a corpo com o inimigo, vês que ele vai explodir, fazes dashes para trás. Aquilo E logo imediatamente a seguir estás a disparar contra ele. É muito sequencial e muito rápido, muito fluido. Aquilo é Gears meets the Rocketeer. É quase. Então, mas é mais Gears meets awesome. Where's my wife? Gears of War, War Harder. Anyway, então, estamos aqui num podcast wow. pré-E3. Que tal fazermos umas pré-visões? Vejamos lá, coisas que vocês estão tipo à espera para ver na E3, ou cenas que ainda não se foram apresentadas, que é um bocado estranho, né? Nestes últimos dias. Zelda. Mais um Zelda. Caralho. Espera, vocês Zelda Wii verdadeiramente feito para a Wii. E não um port. Eu tenho mais medo do que expectativa, para ser sincero. Eu ainda tenho vários outros Zeldas para jogar, por isso eu considero-me um grande fã de Zelda, mas não estou muito interessado. Jogaste o Twilight próximo. Não. Está. Tenho aqui à minha frente. Ainda bem. Não vale a pena. Tens uma Wii, uma GameCube e não jogaste o Twilight Princess. Não vale a pena o Twilight Princess. Mas esse jogo apareceu numa altura em que... esse jogo apareceu numa altura em que eu já estava saturado de Zeldas e eu tive esse ao mesmo tempo que tive o Ocarina of Time. E entre os dois escolhi o Ocarina of Time. E escolheste bem, quer dizer. Nem se compara. Depois ainda fui jogar ao Link's Awakening. E depois ao Phantom Hourglass. E a seguir não me apetecia outra Zelda. Portanto, por ainda está a esperar. O último Zelda que eu joguei foi o Okami. Exato. E já tinha jogado o Okami. Portanto, eu pensei... Zelda, mas chegaste ao fim do Okami? Não, mas posso dizer... Não ninguém consegui... chega ao fim do jogo, pá! O jogo não me conseguiu agarrar a atenção até ao fim. Eu cheguei àquele que eu acho que é o fim lógico do jogo. Brofist! O problema do Okami é a dificuldade do jogo. O jogo fica tão bom depois disso. Não fica nada! Foi exatamente... Fica! Só tens é que dar... Give him a chance, goddammit! É que foi tipo... Mas eu já tinha dado umas 25 horas de chance. Aquele combate final foi subiu tão alto e depois foi uma queda tão grande. Fiquei, epá, voltar a isto. Ok, o pacing do jogo não é muito bom. Mas goddammit. O problema do jogo é a dificuldade mesmo, porque o jogo não está fácil, Phoenix. Mas o jogo continua a tirar-te novas habilidades. Há partes em que tu não recebes muitas e ficas tempo sem nada para fazer. Mas se deres uma hipótese ao jogo, o jogo continua a te mostrar mais coisas novas. Não, eu acabei o jogo, eu acabei mesmo tudo e completei até. Mas isso é porque o jogo é da Capcom, senão não tinhas acabado. É provável. Estou a imaginar este gajo a tentar chegar ao fim do Lost Planet 2. Oh dear. Eu também tive um grande tempo sem jogar o jogo, mas depois voltei a pegar. O Lost Planet tem Hardest. Isto é porque és retardado! Depois a virar a câmera com os gatilhos. Quando estás a jogar aquilo em Hardest, tu não podes parar nem um segundo, se não morres. Ficas logo sem energia, TN ou whatever. T-Energy. E qual é a cena das siglas? Olha, pegam no RT e mandam um PM direito ao L30. Whatever. What the fuck, meu? Fala com as pessoas. Kill that bug. Salvar o tempo das personagens, para poupar o tempo. Imagina se fosse dizer Kill the Rockets and shoot him. Então, mas vá. Jogos que. Tu à espera do Half-Life 2, episódio 3. Não, já não. Eu digo-te uma coisa. O evento, eles iam fazer um evento do Portal, sobre o Portal 2 e cancelaram. Já foi cancelado. Mas eles não vão. Mas leram um anúncio. Essa era a surpresa que eles estavam a falar. Do cancelamento. Leram um anúncio. Que era. Era mesmo para o Camaro. Muito bom. Aquilo está escrito como uma cena da GLaDOS. Deck Tech, espera aí. Não, eles dizem que ainda vão ter alguma coisa. agora não especificaram o que era. Houve um anúncio que eles iam ter um evento da Valve e ia haver uma surpresa. Sim, sim, mas é... Pois esse é que era falado como se fosse a GLaDOS. E depois, hoje, houve a notícia que esse evento foi cancelado. Certo. E se calhar é a surpresa. Se calhar não, no anúncio eles dizem que isso não é a surpresa. Por isso é que eu perguntei se tinham lido. É que está tudo planeado, aparentemente. Sim, eu sei. Yes, provavelmente é essa a surpresa, yeah. Eu já não me recordo onde é que eu vi isso. Acho que foi no Steam. Yeah, foi no Steam, devem estar lá nas notícias. Entretanto, enquanto eu procuro isso, tipo, jogos que foram anunciados e que vocês até ficaram um bocado interessados a ver os trailers e assim. O que é que... Metal Gear Rising. Rising, já saiu o trailer? Não saiu o trailer. Saiu o trailer na E3 passada. E saiu meia dúzia de imagens. O pessoal a cortar carne e legumes. Exato, agora está a haver uma countdown. No site da... Não é destes que saímos o novo Kojima. Oh, eu odeio o Kojima porque ele fez nascer essa trend, caralho. Dos countdowns. Dos countdowns. Os countdowns para um countdown. E assim, a Kojima Production, desde há uns anos para cá, tem feito sempre sites especiais para a E3. E basicamente começou assim. Aqueles trocadilhos linguísticos e gramáticos que eles fazem. Praticamente só funcionam em japonês. Não, mas houve um leak esta semana no Xbox Live Marketplace em que estava a aparecer a capa do Metal Gear Rising. Será que foi o leak? Entretanto, foi o leak. Entretanto, já foi... com uma enguia elétrica na mão. Não é como uma enguia elétrica, é mais com uma coluna vertebral de alguma coisa. Ele roubou o chicote àquele gajo do Iron Man. Com uma railgun às costas. E pronto, é um dos jogos que eu estou mais interessado em ver. E queria saber se ele sempre vai anunciar o Zone of the Enders 3. It's about time. Que é um dos jogos mais pedidos à Kojima Productions. Que é isso, caralho? Que é esse jogo? Jogos para putos. Eu fiquei só. Robôs grandes como o caralho, só fantasia. No shit. Podemos quicar esta pessoa aqui da conversa. Não, que ainda destrói o. Ah, é isso mesmo. É que ainda destrói o coisa, o programa de gravação. Yeah, o Manuel já meteu aqui no coisa, no. Skype. No Skype. Está aqui tipo, Dear Subject Name here, Aperture Science is pleased to inform you that we have partnered with Valve to announce the gala cancellation of June 14 Portal 2 event at the Regal Theater. Bem, eu depois meto isto no post do podcast. The event will be replaced by a surprise. E tipo, e o cancelamento do evento não é a surpresa de que falam e tal. Opa, e realmente este cancelamento tem piada, vá. Ainda bem que cancelaram, que era para lançar esta piada. Mas será que não é essa a surpresa? Ou será que eles ainda... Onde é que está? Even though the cancellation of the event counts as a surprise, we are pleased to further announce that the cancellation of the event is not the surprise. Ah, ok. Assim, tipo, o Gabe Newell já disse que... Não, o episódio 3 não vai estar na E3. E... God damn it! Pode ser essa a surpresa! E é a mesma coisa com tipo, o David Jaffe também está a dizer: não, o novo o Twisted Metal também não está na E3, não sei o quê. Eu não sei. Sério, estes. Então eu vou pôr aqui mais uma coisa para pôr no post, que é que são os cálculos do Valve Time, que é a medida de tempo. Na duração dos projetos da Valve. Repete isso outra vez. Passa a falar as prestações. Yeah. Ah, ok. E a duração dos projetos da Valve. Ah, sim. E agora vou perceber porque é que demoram tanto tempo. Sim, se eles dizem que é um ano. É eles fizeram o mesmo cálculo, fizeram a mesma fórmula. Oh my god. E tem quilos? Porquê que a fórmula tem quilos? Depois de ver isto com mais atenção, está muito. Oh, não, não. Cada vez que gozam com o peso do Gabe, ele atrasa o jogo um mês. Eu adoro esta parte que é: therefore, assuming Gabe Newell is a massive spherical body with a mass we have calculated roughly 800 times the mass of the sun. O resto. Oh god, este post vai ser longuíssimo. Anyway, tipo, só, sabe o que é que eu posso dizer? É que o episódio 3 pode não estar na E3, mas o Half-Life 3 pode estar. Oh, porque é assim, o jogo já está a demorar bastante tempo. Nesta altura do campeonato. Sim. Yeah, isto é um episódio que já não é. Portanto, lancei o 3, lancei uma cena massiva, tiveram muito tempo para fazer isso. Acho que lhe escapou um bocado a cena dos episódios. O Sam & Max é um bom porque exemplo de episódio. Eles são bem perfeccionistas. Eles são bem perfeccionistas em termos de. É que é assim, no Sam & Max e Tales of Monkey Island, eles não fogem muito à fórmula que estabelecem no início do projeto. Enquanto a Valve tem andado a adicionar sempre bué coisas, tipo a cena do carro, a cena de. A decisão. E eles, a decisão de usar a energia da lanterna para uma cena fora do fato, tipo. Mas não é só isso. Se vocês costumam ver jogar o jogo com os comentários da equipa, vocês veem não, que eles. Só fiz isso um bocadinho com o Team Fortress. Vocês veem que os jogos que eles testam exaustivamente os jogos com muita gente, sim, com muita gente. As cidades, todos. Exato. Portanto, é natural, e chegam a alterar certas mecânicas quase radicalmente. Mas é o que todas as empresas deviam fazer. É pá, mas se toda a gente. Mas lá está, mas assim não podes lançar jogos todos os anos. Se toda a gente fizesse isso, exato. Nunca ficavas anos sem jogar nada. Mas assim lá está, se fizessem a cena desfasada. Não havia jogos a atropelar-se uns aos outros. Também é verdade. Sim. Mas... E tinhas dinheiro para todos. Ah, pá, mas lá... Olha, por exemplo, se a Rockstar fizesse isso, não tínhamos os bugs fantásticos do Red Dead Redemption. Ah, pois, sim. Mas alguns, não são bugs, são features. Mas lá está. Eles assim certificam-se que nunca baixam a barra de qualidade do jogo. É a única maneira de certificarem-se que o jogo vai ser sempre de qualidade. Há um jogo que me surpreendeu ontem, foi o novo trailer de Mortal Kombat, e surpreendeu-me, second, tipo, com um positivismo tão, tão potente, porque anteriormente tinha eu visto aquele trailer ranhoso que toda a gente, ei, será que isto é um trailer, tipo uma espécie de teaser para o reboot de Mortal Kombat, para o novo jogo e tal, porque também a Warner Bros. Tem andado a fazer... live action trailers para o Fear 3 ou o Trier. É elite speak, vocês não percebem. Não compreendo estas internets. Isto não pode ser. Até cópias do I Made a Game e do Zombies on It já têm trailers live action. Mas tipo, pronto, e depois de ter visto aquele nojo de trailer que afinal era uma espécie de proposta para um próximo filme de Mortal Kombat com um realizador fez qualquer. Bem, eu fiquei tão... Uhum. Eu estava mesmo parvo a ver aquilo, tipo... Tipo, não havia nada de o Other World. Era, tipo, basicamente psicopatas que se tornaram nas personagens do Mortal Kombat. Tipo, cenas reais. Opa, eu fiquei... O Baraka era um médico que matou o seu primeiro paciente, então, que não conseguiu aguentar essa culpa, então pôs a matar todos os outros. Tu imaginas o gajo a fazer aqueles ataques com as lâminas no ar. Epá, eu fiquei mesmo parvo com isso. E depois aparece o trailer real para o jogo e eu, yes! Fuck yeah! Tipo, totalmente 2D. Aquilo é. Aquilo, ok, os gráficos são 3D, mas as gráficas tá, 2D. Tá, sim, tá descomplicado. Está fixe, está de volta às raízes. Não sei quem é que eu mencionei aqui quando vi o trailer. Foi o quanto estúpido é o gajo do Kotaku, o Feio, yep. Qualquer coisa. Foi a mim. Pá, que idiota, o gajo a dizer. Ele estava a dizer qualquer coisa. Finalmente regresso às raízes da franchise com combates um contra um. Quando o trailer mostra explicitamente tag teams. Yep. Eu por acaso não reparei nisso, mas é porque eu também não sou grande apreciador de de Mortal eu Kombat. Quando, que eu... Mas eu também não sou, mas fiquei contente por aquilo, porque também fiquei um bocado chateado quando a Midway bateu as botas. Yeah. E eu, tipo, até tweetei uma vez, acho que foi tweetei para o Jeff Gerstmann a dizer I hope you can kill your tag buddy after the battle. Tipo, matar o gajo de equipa. Toma, ficas também neste fatality. Isso era mesmo muito, muito fixe. Ah, então fazia um friendship. Ai, de resto... Mas Mortal Kombat foi o único jogo de luta até agora que me fez ter calos nos pulgares. Yeah, eu realmente... É um daqueles jogos estranhos de luta para se gostar, mas eu adorava. Na Mega Drive, então, sempre a andar. Ah, Ultimate Mortal Kombat 3 Sim. foi o verdadeiro Mortal Kombat. Fuck yeah, sim, porque os outros também eram um bocado merdosos em termos de portes. Parece que não sabiam programar para a consola ainda. Mas foi o meu único Mortal Kombat em que eu era mesmo viciante. Adorei esse jogo. Eu até me lembro de começar a fazer atalhos para os fatalities e via fatalities conseguia saltar umas quantas teclas. Muito fixe. Estava mesmo viciadíssimo nisso. Estás a ver, oh, não, Mega, tu é que devias estar a jogar jogos desses, não era porcarias tipo Super Street Fighter 4. Yeah, eu não sou grande fã de Mortal Kombat. Mas homem, não és nada. Vá, pessoal, mais jogos. O que é que vocês querem ver? O que é que eu quero ver ou o que é que foi anunciado que eu quero ver? Ambos. O que é que... Ambos. Eu quero ver o Dead Space 2, o Resident Evil 6 ou o Devil May Cry 5. Bem, estás a dar um mechal. Sabes que é algo preocupante nesta liga. Ei, estás a vir com... Os números todos. Também com saltos na chamada é o Manuel. Mas olha okay. que ele é bem capaz de ver o Resident Evil 6. Eles estavam a falar em qualquer coisa de mostrar novidades para coincidir com o lançamento do filme novo. Portanto, sério? És bem capaz de ver. Yeah, mas isso também pode ser o Resident Evil Portable lá, aquele para PSP, que eles também disseram qualquer coisa. Eu não era suposto ter saído este ano. foi anunciado na E3 passada. Yeah. Pô, mas esse quando eles fizeram o anúncio desse Resident Evil, eu pensei que era tipo uma espécie Resident Evil da movie. Da movie da game. Ah, sim, porque o filme tem muito pouco a ver com o jogo. Olha, o primeiro. Pode ser, eu só vi o primeiro filme. Mas é que o primeiro. Eu só vi o primeiro e o Degeneration. Oh, o Jesus, primeiro é muito mau. Eles têm os mesmos nomes que as personagens do jogo. Sim, eles a partir do segundo fizeram isso, mas eu acho que o primeiro até dava uma boa prequela para os jogos todos. O primeiro quase mas... podia ser canon. Yeah. Aliás, mas até é a ideia não. Tipo do o dito, eu estou a fazer aspas com os dedos, o dito boss final era um leaker, mas com uma mutação maior. Yeah. Sim, yeah, ok, fixe. Pareceu interessante. Parecia que o gajo que o Paul Anderson sabia o que estava a fazer, mas afinal, não. Depois temos aquele boneco de borracha que chamado Nemesis no segundo. Stars. Bastou-me primeiro. O Degeneration, eu não achei que fosse tão mau como muita gente acha. Eu gostei. E achei melhor do que esse primeiro filme live action. Eu fiquei com. O meu estômago estava a dar voltas e reviravoltas por causa da história e dos saltos de lógica que aquilo fazia. Tem isso e tem um 3D um bocado desconfortável. Yeah. Em termos de Uncanny Valley. Mas o que eu estou mais curioso para ver na E3 são as conferências. Não são os jogos, são as conferências em si. Sim, deviam mandar trailers disso também. Exatamente. Porque, pá... Eu estou à espera de surpresas. A Microsoft já falou lá como é que era? Cerque do Sol. Como é que é? Cerque do Solel. Ah, Solel. Solel. Solal. Solal. Cerque do Solal. Eu estou ansioso pelos. Todas as falhas que vão acontecer durante as conferências, que é a minha parte preferida da E3. Todos os memes que vão acontecer. Qual será o novo Ridge Racer deste ano? E eu gostava. Que, uma linha de costas, pai, com certeza que isso vai acontecer. Que aparecesse alguma coisa do Kevin Butler na conferência da Sony. Pois. Ele pode. Estava com uma trapezista do Circo do Soleil caísse em cima dos elementos da plateia. És tão mauzinho. Mas olha, a câmara do Project Natal deve ser ótima se consegue detectar todo o alcance de movimentos que os gajos vão fazer ao longo do recinto. Ok. Outras coisas em relação às... Querem ver o que é que o pé de um avatar se parece? Querem ver o pé de um avatar? Tomem lá. Bam! Era engraçado ver os bailarinos de lá do circo a fazer as poses que o boneco fez quando o gajo fez isso. Os contorcionistas, deve ser. Peraí, vão ter no ecrã grande os avatares a reagir aos movimentos deles, todos. Todos contorcidos. Outra das coisas que eu gostava de ver é menos gente de fato na conferência da Nintendo. É bem intimidante para quem está a ver. E é muito camuflagem. Eles fazem jogos para putos, não é? Porque aquilo que não se vestem com uns chapéus com ventoinhas e assim, não é? Eu gostava de ver mais apresentações do eMusic. Ai, que mal, meu Deus. Isso foi tão deprimente. Ei, a apresentação do eMusic. Eu estava quase a chorar. a rir. Na conferência da Nintendo, mais um palco todo a branco, e depois de repente vês uma cabeça com um sorriso gigantesco a aparecer, não é? Oh, não, é Kemi vestida de branco também, não se percebia. Pior do que a apresentação do Music foi na conferência da Konami. Sim, eles tiveram uma conferência para a apresentação. A apresentação do Rock. Como é que era? Rock Revolution. Em que não acertaram uma única nota. É que foi tão mau. Os gajos têm lá uma banda. As guitarras têm 7 botões. As guitarras têm 7 fret buttons. Mas eles tinham uma banda feminina de tributo aos Ramones, acho eu. Tocaram a música e disseram: e agora vamos tocar a música no jogo para verem como é. E falharam. Porque supostamente a vantagem que o jogo tinha era ser mais realista que os outros. É demasiado realista até para as bandas, para as músicas. Pois. Então e agora, tipo Rock Band 3, tens uma guitar, é isso? Uma guitar. Yeah. Jesus Christ. Welcome back to the 80s. Que eles chamaram Guitar Hero. Esse é o instrumento mais gay que pode haver, a sério. Ferrinho. Não digo gay, mas quase tão gay como um acordeão. Oh, Rock Band 4 vai ser... Acordeão. A edição especial de Portugal vai ser... Kim Barreiros. Yes! Olha que isso... Acordeão Hero Kim Barreiros. Não. Antes disso, parece-me que vamos ver um Vuvuzela Hero. Guarda isso para o Rock Band 5, vá. Não podemos lançar todo uma data de periféricos assim de repente. É preciso pôr isso. A embalagem do jogo ia aparecer, a embalagem de uma baguete. Deve ter sido difícil quando eles disseram que não, já não vamos lançar mais jogos nenhum depois do Rock Band 2, porque nós dissemos isso no Rock Band 1, mas como o 2... Umas melhorias, vamos deixar-te a sentar e estar só a vender packs de músicas. DLC. Ah, Rock Band 3! De onde é que isto veio? Ficaste um voz de robô de repente. Foi? Vocês todos também aqui. Este podcast está com umas dificuldades técnicas do caneco. É, mas pelo menos não vai ficar corrupto, pois não? Não! Ei, não me digas nada. É assim, estamos a fazer um podcast para E3, mas eu, o Tiago e o Manuel já fizemos um com o pessoal do Power Up, Power Up. Só que... De 4 horas. 4 horas. E ficou corrupto. Ixi. Porquê? Porque usou um Mac. Bam! No games. Agora a coisa... Mentira, ao Steam. Agora é o Steam. Caralho, porra. Só o PS3 está sozinho um canto. Lá. No new games. Welcome to 3 years ago. Yeah. Ok. Outros jogos que eu gostava que fossem anunciados: F-Zero Wii. Mais uma vez. Mas isto é pura fé sem qualquer fundamento. Para isso da Microsoft. Eu preferia o F-Zero 360. Mas acho que isso é pouco provável. Como eu não tenho uma 360... Eu também acho pouco provável, mas como eu não tenho uma 360, eu não prefiro. Eu não tenho uma Wii, por isso. Para a 360 eu gostava que fosse anunciado o Gears of War Wars. Eu gostava que a 3DS não tivesse friend codes. I'm just a dreamer. I live in my... E gostava que a Sony anunciasse um Time Splitters 4 exclusivo. Que era o Halo da Sony a partir de agora, basicamente. Sabes que a Crytek fez uma espécie de re-trademark do Time Splitters Future Perfect? Awesome! Espero que desta vez seja mesmo bom, porque dos três Time Splitters, o meu preferido continua a ser o segundo. É que tiraram o meu modo de jogo preferido, do 2 para o 3. Havia vários, apesar de serem FPS, alguns dos modos que eu gosto mais são o Flame Tag e o Virus. Flame Tag é assim, há um jogador que está a arder, quem estiver a arder durante... Aquilo tem um countdown. Tu podes passar as chamas por tocar no outro jogador, basta passar ao lado dele e o gajo começa a arder. Oh, geez. Quem tiver ardido durante mais tempo no fim, perde. Isso é o contrário. É engraçado, isso é o contrário daquela cena de teres de capturar um objeto e ficar mais tempo com o objeto. Isso também existe lá no Time Splitters, só que em vez de ser uma bandeira, é uma mala. O gajo vai a correr, só pode usar armas de uma mão. É o Capture the Bag. E tem de aguentar mais tempo com aquilo. Capture the Bag não, Bag Tag. Capture the Bag é o Capture the Flag, só que tem estas regras. E outro modo é o Virus, que era muito fixe no cenário de um hospital abandonado, em que todos os jogadores começam normais, sem armas. Um deles é o Virus. E é a mesma coisa que isto do fogo, mas em vez de ele passar a chama para o outro e o outro ficar com a chama dele, aquilo vai-se espalhando e ganha o último. E claro, podes usar as armas para matar os jogadores que vêm contra ti. O que acontece é que eles caem. Quando fazem respawn, continuam infectados, mas ao menos não chegaram a ti. Estou a ver que o jogo para multiplayer tinha todos os modos e mais algum. Tinha tantos modos. Tem um modo chamado tipo Monkey Assistant, para teres uma ideia. Monkey Assistant é esse. Sim. Eu agora não tenho a certeza de um dos pormenores, isto pode afetar muito a coisa, mas em tanto tempo, que eu acho que é para aí 30 em 30 segundos, aparece um exércitozinho de macacos, que são para aí uns 6, que disparam contra o gajo que está em primeiro lugar. Não, eles disparam a favor do gajo que está em último lugar, acho eu. Ah, exatamente. Tu deixavas de ficar em último de propósito. Que onda. Porque eles vêm armados. Yeah, eles vinham com bazuca. Ai, graças. Pá, o jogo é muito bom. Isso é mesmo okay. Jogo para um gajo. Um gajo fazer tipo um. Tipo, conseguir juntar um. Fazer um servidor de PS2. Que eu acho que existem uns programas online que liga pessoal tipo em LAN para jogar isso. Será que o jogo tinha LAN? Eu acho que o terceiro sim. Já tinha. LAN quer dizer muito. Portanto, acho que na altura ainda não tinha saído o. Não, eu acho que o terceiro já tinha. Eu aqui o terceiro só tenho para GameCube, portanto na GameCube não tem. Ok. Mas eu acho que na PS3 tinha, na PS2 tinha isso. Tenho que verificar, porque isso era jogo para o pessoal se juntar e jogar isso. O jogo é basicamente a evolução do GoldenEye, que muita gente ainda adora e não percebeu que passou para aqui. E eu simplesmente saltei o GoldenEye e comecei logo neste. E é um FPS nada realista, mas com um humor espetacular. Não é, pá, não é aquela cena de violência só por sede de sangue. Funciona e tem as personagens que têm os power-ups e têm tamanhos diferentes, que é outra coisa que eu gosto bastante. Acaba por ser um bocado tipo Serious Sam, nem todas as personagens têm a cabeça em cima dos ombros, nem todas as personagens têm pernas. Ou seja... Há uma personagem que é um boneco de neve a andar num tapete voador. Portanto, ele só existe a partir do nível da cintura para cima. Ah, com caraças. É ótimo, e tenho muita pena que tenha desaparecido, mas pronto, com esperança. Free Radical foi comprada pela Crytek, com esperança de ainda voltar a aparecer qualquer coisa, Time Splitters, ainda por cima com essa notícia que me deste, estou muito feliz. Pá, então, estou a ver que tu vais estar ali a ranger os dentes a ver as anúncios. Não consegues chamar o pessoal que conheces da Crytek e perguntar, onde é que está isso, onde é que anda o Time Splitters? Posso tentar, mas não garanto nada. Então, para além de Time Splitters, como é que é? Eu quero ver Boot Babes que morra muitas! Muitas! Magotes! Mas este ano já não há Bayonetta, por isso. Meh! Então, mas olha, se anunciar. Olha, vai uma aposta que vai haver. Que? Como é que estas Bayonetta 2? Chamar uma sequela? Uma aposta, cara! Bayonetta 2 é um título bué de fácil. Bayonetas. O Kamiya já disse que ia fazer uma sequela, portanto. Eu acho que lhe chamava Duoneta. Não, já está. Bye. Bye, B. B. B. Ah, ai, ai. Ah, vocês não têm vergonha, já estão a tentar fazer trocadilhos com o título. Já está muito tarde, já estamos a gravar há muitas horas. Com a tendência sexual da senhora. Yeah. Mas agora estou a ver, já corremos quase toda a gente. Ou ainda falta o Tiago? Ah, já perdi. Scott Pilgrim vs. The World. Sim, eu quero ver esse jogo. Quero ver o jogo mexer. Já saíram trailers para o filme. Já sei que é para Xbox Live Arcade e para PSN. Primeiro, com exclusividade para PSN primeiro. Não sei durante quanto tempo. Então quer dizer que está na hora de eu comprar uma PSN. Uma PlayStation 3. Yep. Mas só por causa, exclusivamente, da banda sonora do Zana Managuchi. Que são uma banda de 8-bit. Que tem os elementos da banda são um baterista, um baixista... um guitarrista e uma NES. Oh, basicamente são esses elementos da banda. E depois tem os gráficos feitos pelo gajo que fez o Paul Robertson, que foi o realizador do Kings of Power 4 Billion Percent e o Pirate Baby Cabana Fight. Yeah, o gajo também trabalhou em vários jogos, não foi? Ele é tão manly que fez os gráficos do Contra 4. Pois, me parecia. Depois fez outras coisas um bocadinho menos manly, como o Lock's Quest. Mas o jogo até era bastante bom, pelo que eu li. Eu sei, mas não é tão manly. Mas sim, depois também fez Action Man e My Little Ponies, acho eu, e Barbies. Oh, e tem um site bué perturbador. Exato, tem... Desde gajas a cagar slimes do Dragon Quest, coisas assim um bocadinho perturbadoras, mas é muito kick-ass nonetheless. Portal 2, vá. Toda a gente quer ver o Portal 2, right? Mais ou menos, eu quero ver, mas não sei se quero pagar. Comprá-lo, percebes? É a cena da Valve, das novas sequelas. Eu não comprei o Left 4 Dead 2, achei que, pá, não merecia o dinheiro. Mas, e pá, mais um Portal. Eu acho que o Portal está tão fechado, tão bem feito e tão... Pá, é suficiente. Sabes qual é que é o meu interesse no Portal 2? Eu dou espaço para benefício da dúvida. Uhum. Não, mas o meu interesse no Portal 2 é que eu espero que eles caguem completamente para tipo tutorial. Olha, é assim que se usa um portal. Pá, não, já ensinaram isso. E tipo, este agora é aqui mesmo puzzles bem hardcores, bem complicados, até depois com a cena cooperativa. Pá, eu espero que os gajos trabalhem bastante à volta disso e que seja assim um título mais longo e mais complicado, que faça-te mesmo ali coçar a cabeça até ficares careca. E há outra coisa. Que esgotem aquele humor espetacular que o primeiro jogo tem. Há outra coisa. Sim, pois. Mas já não vai ter a GLaDOS, de certeza. Obviamente. Vai ter a GLaDOS, mas tu vais interagir mais com as orbes dela, que vão ficar. Ah, ok. De qualquer maneira, sabendo que não vai haver Half-Life 3, né, eu espero que o Portal traga alguma coisa que ligue ainda mais o Portal ao Half-Life. Já sabemos que está ligado, não é? Team Fortress 3! Noob question. O Portal não se passa não sei quantos anos depois da história do Half-Life. É antes? Antes. Supostamente é. É assim, o primeiro jogo acho que é ao mesmo tempo ou pouco antes. O segundo jogo já é uma data. Umas décadas, parece-me, depois. Sim, acho que é isso. Já, basicamente no Half-Life 2, episódio 3. Tu irias buscar. Irias, um cargueiro, exatamente. Um cargueiro da Aperture Science, que foi teletransportado. Não se sabe para onde, nem se sabe como. E a resposta é através da Portal Gun. Um erro qualquer ou uma experiência qualquer. E era essas perguntas, o porquê, para onde, é que eu gostava de saber através da Portal 2. Se é que ele explica isso. Vamos lá ver. Eles que façam uma boa apresentação e que a surpresa seja interessante. Mas eu acho que vem um Counter-Strike 2. Não, já não vai, porque eles atualizaram. Houve aquele update. Houve a beta. que agora tem achievements, tem killcams e etc. Isso pode ter sido uma cena disfarçada. Eu acho que o Counter-Strike está a perder muito terreno para o Call of Duty. E eles têm noção disso. Mas foi para isso que eles também lançaram o Team Fortress 2, não é? Acho eu. Mais ou menos. Eu acho que o Team Fortress 2 tem um público próprio. Nessa sim, sim, sim. Yeah. O público não é o mesmo, mas... sim, tens razão, talvez apareça. Ah, mas o Counter-Strike... acho que não seja já. Digo-te, muda mesmo muito teres uma kill cam no, no Counter-Strike. Claro, mata os campers. É vá, a sério. É genial. Mas o que pode acontecer, espero, fingers crossed, é que se sair um novo Counter-Strike, já venha com um novo Source Engine que eles possam ir polindo para que o Half-Life saia melhor. Sim. Vão lançar um Source Engine 3, não é? Não sei. Eu só sei que cada vez que sai um update eu tenho de andar à volta das definições para que o som pare de fazer lag cada vez que eu faço qualquer coisa. Tu próprio podes confirmar isso, Tiago, que o Team Fortress 2 já não funciona no teu portátil. Sim, mas eu acho que isso é do Windows 7. Mas é assim, eu por exemplo no meu decidi que HPO DirectX 10 vou enfiar isto, vou meter isto a funcionar no 8.1. Ai, é sempre ali 60 FPS, nunca baixa. Mais, eu estou completamente perdido nisto. É tanta informação que eu decidi ignorá-la. Então, e novas plataformas, a 3DS, PSP... Sim, a 3DS supostamente vai ter ecrã de cima maior do que o de baixo, não é? What? Eu já li isso, que vai ter analógico. Estava a ler há bocadinho no Kotaku, que ia ter analógico. Ia ter uma câmara 3D. Eu não o primeiro Kotaku que é uma fonte fantástica para esse tipo de coisa. E que os primeiros reportes diziam que tinha altos gráficos comparáveis com a 360. Comparáveis com a PS3. Eu li isso num título e pensei, e nem vou abrir a notícia, foi isto, sou muito mal. Eu acho sim, que... mas depois já foi desmentido, entretanto. Que é mais tipo... Vocês acham mesmo que a PSP2 vai ser anunciada nesta E3? Eu sei é que a PSP Go já está naquela fase de epá, tomem lá 500 jogos e... Yeah, eles estão a oferecer... A gente pagamos para vocês levarem a consola. Como é que é? Na Europa... 10 jogos gratuitos. Tipo, eles estão mesmo a liquidar bons. Aquilo. E alguns dos jogos são muito bons. Sim, sim. Eu estou... Meteram lá Wipeout. Aliás, eles meteram toda a biblioteca da PS3 nesses 10 jogos. Biblioteca de jogos bons. Yeah. Eu fiquei interessado, ainda para mais depois fazer umas emulaçõezinhas. Exatamente, é o Portable Time Machine. É a única coisa de jeito que a PSP dá, realmente. Mais. Ou ficamos por aqui, porque... Peraí, eu tenho uma notícia de um trolling que achei muito bom. Viram aquilo sobre as vendas do Halo 3? Ah, sim! Vendeu mais que uma data de jogos... eles diziam assim... Halo 3 vendeu mais do que Resistance 1, Resistance 2, Uncharted, Uncharted 2, Killzone 2 e God of War 3 todos juntos. Isso é um bocado de humilhação. Isto... Não, isto... Isto é que vai ser o nosso Halo 3 da PS3. Isto é que vai ser. É isto. Isto é que vai ser. Consta de que uma das razões para a qual a Insomniac passou a ser... Elas já eram third party, mas sempre fizeram jogos só para consolas Sony. Mas uma das razões pela qual eles quebraram a exclusividade com a Sony foi por causa que... a Sony começou a mandar vir com eles por causa do Resistance 2 não ter vendido tão bem como eles esperavam. Consta. Olha, lembrei-me agora de um jogo que eu estou interessado. Não tem armaduras de BMX? Motocross. Motocross, BMX, é. Eu lembrei-me agora de um jogo que estou até um bocado interessado depois de ter visto o trailer da E3 de debut, que suposto. Pronto, é sempre a mesma coisa, ainda nem sequer estamos na semana da E3. Que é o XCOM, contra todas as expectativas, contra a maré de fanboys que odeiam este novo movimento do jogo, vá, da série. Tipo, este XCOM em primeira pessoa parece um bocado interessante, embora os gráficos estão muito vazios. Espera, será que vais ser finalmente a pessoa que me vai explicar o que é o XCOM. Eu nunca joguei nenhum jogo. Boa. Quem é o XCOM? Também quero saber. O XCOM era um jogo de estratégia em que tu tentavas ver atividade alienígena na Terra. E então, cada vez que detectavas alguma atividade dessa, enviavas uma equipa. Então isso passava de uma espécie de resource managing, tipo fazeres managing da tua empresa toda, e enviares a equipa para uma cena de estratégia em que ou ias detectar anomalias e apanhar objetos ou então combater contra alienígenas. Ok, parece-me interessante. Eu pensava que era... Eu acho que estou a confundir isto com outra série, que é UFO. É quando eu ouço esse nome, eu lembro-me de estratégia espacial. É semelhante, eu acho que até o UFO era da XCOM, ou então era dos gajos que fizeram o XCOM. Não me recordo bem qual é a ligação, mas acho que havia qualquer ligação. E tipo, este agora é feito pelos gajos que fizeram o Bioshock 2. Ou melhor, deve ser feito pelas os seis estúdios que fizeram o Bioshock 2, né? Cá está. Desculpa lá interromper, mas UFO Enemy Unknown na Europa tem o nome XCOM UFO Defense nos Estados Unidos, North America. Yeah, é isso. Huh. Ok. Se UFO, o jogo não é muito antigo, não era turn-based strategy ou uma cena acho assim? Acho que sim, já não me recordo. Eu acho que já cheguei a isso. Aí tipo, uma coisa que me irritou um bocado foi, ok, este jogo vai ser FPS, mas vai ter uma grande componente estratégica. E o trailer não mostra nada disso, é só mesmo matar, tudo e já está. Só que chama-me a atenção pelo aspecto e pela estranheza dos inimigos. Tipo, no trailer aparece tipo uma espécie de monolito que paira por cima das coisas e desintegra-as. E é engraçado que aquilo... É engraçado, tu vês aqui... Há uma parte no trailer que é no final. Vês a sombra do monolito a pairar por cima de um inimigo e de repente vês aquilo, a sombra a passar de um paralelepípedo para um círculo, tipo assim, de repente fazer um morph do modelo e depois dispara um laser do meio. E eu fiquei, ok, isto fica bué estranho e muito fixe. Pronto, isso é tal cena, estou um bocado interessado, mas eu olho para este XCOM como um FPS a aproveitar um trademark morto. Uma licença. Yeah. Ok, mas agora eu também fiquei curioso. Ah, e o Deus Ex, virou o trailer? Oh, Jesus Christ, isso está tão bom. Eu sinto-me estúpido a ficar todo excitado por um trailer. That's what they are for. Eu também, mas é assim, eu vejo muito do primeiro Dex. Eu não gostei muito do segundo. Eu joguei muito fora do tempo dele, já os gráficos tinham muito mau aspecto. Yeah, também eu. Eu ainda não joguei. Eu vi este trailer, fiquei nostálgico em vários sentidos diferentes. Fiquei, para ter uma ideia, fiquei nostálgico de Deus Ex, fiquei nostálgico de cenas cyberpunk, que eu tenho andado um bocado mais afastado disso, e nostálgico em relação ao segundo filme do Ghost in the Shell. Exato. Portanto, se ele apanhou tanta coisa que eu gosto. Saiu um segundo filme de Ghost in the Shell, desculpa lá. Sim, Innocence. Chama-se Innocence. Saiu em 2004, acho eu. Não, saiu em 2006, não ponho. Eu achei um bocado estranho. Chegou a estar nos cinemas cá até. Sério? Em Portugal? Em Portugal, chegou a estar. Tive de mandar vir o DVD do Japão para conseguir ver esse filme. Holy shit. Eu compro cá, coisas. Não, cá, é assim, o nome é Ghost in the Shell Innocence. Cá em Portugal é Cidade Assombrada 2. Ah, eu vi a capa, cá. Pois, é assim, está aqui. Fantasma na coxa! Fantasma na coxa inocente! Não, pior era Fantasma na Shell. mas saiu em 2004. São 5€ na bomba 5. Eu ia mandar uma piada da BP, mas isto foi a minha piada da BP disfarçada. Eu espero que o negócio entre a Square Enix com a Eidos é a Square Enix faz os trailers para a Eidos, porque a Eidos nunca foi muito boa a fazer trailers ou vídeos mesmo. Pai, eu ainda não vi nada real. Agora a Eidos pertence à Square. Yeah, mas lembras-te dos vídeos do Tomb Raider? Sim. Pronto, então imagina a Square a fazer esses vídeos. Yeah, a Square dedica-se a fazer Lara Croft, as FMVs e para de fazer jogos. Yeah. Aliás, eles acho que agora vão se dedicar mais a só fazer FMVs, porque quem é que era? Deixa-me só aqui fazer tentar empatar o podcast enquanto encontro a notícia. O Yoshi Iwada quer ver mais jogos ao estilo de Heavy Rain. Oh God, no. Portanto, cinema. Portanto, para além de reduzir os Final Fantasy a corredores, agora é só mesmo carregar botões. Isto deve ser o verdadeiro wet dream de Square. Há uma console que só corre jogos desses, que é um leitor de DVD. É mesmo o sonho da Square, isso. Os gajos gostam tanto de fazer FMVs e os jogos são uma tanga. Parece-me que é uma boa opção para eles. Bem, nós acho que já estamos a esticar muito este podcast. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a adicionar. Não. Não. Uma coisa que não interessa ao Menino Jesus. É o tema favorito do Mar. É a rúbrica. Que é... estive a experimentar uma... Eu não mencionei isto há bocado nos jogos que nós estivemos a jogar, mas... Estive a jogar uma mod para o Sins of Solar Empire. Que é uma mod inspirada no Legend of Galactic Heroes. Que é o maior e melhor anime de sempre. Portanto, aconselho vivamente a experimentar. Legend of Galactic Heroes? Yeah. Não é, isso não era do... Parece um jogo... Parece um jogo feito pelo Carlos Miguel. Peraí, deixa-me. Isso não é tipo Robotech? Não. Ok, então estou a confundir porque eu não percebo nada de anime. Já agora, deixa-me ser mais um bocadinho nerd. Não existe Robotech. Certo? Robotech é uma heresia. Só existe Macross. Então, mas tu tens andado a jogar Sins of Solar Empire, podias dizer alguma coisa? Eu era eu perdia horas e horas da minha vida a jogar aquilo. Joguei a mod para o Sins of the Solar Empire e joguei o jogo oficial de Legend of Galactic Heroes que saiu em 2008. Ok. Que é um RTS. Para quem não sabe, Legend of Galactic Heroes... É uma space opera e foca-se muito em combates com naves espaciais. E basicamente é isso. Ok, nice. Mas tipo space opera, isso não faz sentido. Tipo, não se ouve. Não se ouve. É assim tão boring. In space, no one can hear you sing. Mas o Sins of a Solar Empire não é um jogo extremamente hardcore. É que é isso bastante. Que aparenta. As minhas jogatanas com o pessoal na net demoravam aí entre 3 a 5 horas. É que eu tive algum interesse no jogo, fui pesquisar alguma informação e assim comecei a ver vídeos foi tipo... ok, isto não é para mim. É tipo... É muito complexo. Se tu querias um homeworld mais hardcore, então ali tens. Tens vários planetas para ti. É que eu cheguei a fazer jogos de Empire Earth, do primeiro, que duraram o dia todo e não acabaram. Shit! Só que chegou a altura em que eu tinha de ir para casa e tinha de desligar. Uma coisa fixe do Sins of a Solar Empire é que tu podes salvar jogos online. Então são mesmo compridos. E tipo, até podes passar os teus saves para outro gajo juntar a meio do jogo. Como é que isso funciona? Ele começa do zero e vocês já estão a meio? Acho que sim. Acho que ele começa do zero. Nós não fizemos isso muitas vezes porque éramos sempre o mesmo grupo, mas houve... Eu não faço ideia. Eu acho que houve uma altura qualquer com um gajo estava numa sessão, mas depois não estava na outra sessão e depois voltou na outra sessão. Portanto, ele aproveitou a equipa que ainda existia, que estava a ser controlada pelo CPU. Na altura que ele estava ausente, mas não sei bem como é que funciona juntar uma cena a uma pessoa extra. CRTS? Yeah. Com matches 5 horas, meu Deus. Mais mesmo? Se tivesse os universos maiores, que aquilo tinha mais galáxias e mais planetas. Eu só fui jogar porque a mod consegue ser mais fiel ao universo do que o próprio jogo original. Pois é o que acontece. Bem, antes de acabar o podcast, podemos fazer aqui dois anunciozinhos. Na altura em que vocês já estão a ouvir isto, já devemos ter um fórum. Yeah! Yeah! Já estamos isso no ar. E se não tivermos, ups, spoilers. E o que eu tenho a dizer é que vamos convidar o Tlos para moderador. Oh shit! Melhor moderador de sempre. Fujam para as colinas. Run for the hills. Vocês sabem que mais tarde ou mais cedo vocês vão de fazer merda. Portanto, portanto, o registro está fechado. Não se podem registar. Diria que é balico da chuva. Mas é assim, o fórum é um tanto minimalista. Há uma secção para videojogos, há uma secção off-topic e há outra que é para mandarem vir connosco. Com o Rumble. Ou seja, portanto, quem é que vai moderar essa parte? Neogafmcry. E vocês, não gostamos. Vocês nós já sabem. Parte da estrutura típica dos fóruns portugueses de jogos, que é Microsoft, Sony, Nintendo, PC... multiplataforma, e depois ainda telemóveis, há aqueles que... Apple... depois ainda há aqueles que dentro de cada um deles, e depois ainda tem subfóruns, e depois assim sucessivamente. O que andas a jogar? Olha, o que andas a jogar? O que andas a ler? O que andas a assistir? O que andas a ouvir? E 50 tópicos do Farmville e tudo. Não, aqui nós... é tudo no mesmo tópico. Estamos pocando peças estruturas... datadas, e porque nós acreditamos que as notícias merecem tópicos especiais, e à medida que o tempo vai passando, também vai passando os assuntos que se podem discutir no fórum. E então, se vocês conhecem aquilo, é basicamente a mesma estrutura e a mesma política. E para os que não acreditam nisso, podem sempre praticar necromancia. Exatamente. Bem, claro. Aviso já aqui que se vocês tiverem daquelas assinaturas mesmo nojentas, cheias de animações e o caneco, vocês vão deixar assinaturas? Ficam sem avatar e assinatura durante um mês. Eu próprio hei de tratar disso. Os GIFs são só para a gente. Perceberam? Só nós precisamos. No Rumble Pack, páginas... quem usa os GIFs somos nós. Eu vi páginas e páginas em que tu tinhas 5% de informação, 70% de assinaturas e o resto de espaço em branco. E smiles que são tipo 3 vezes maiores do que o texto. E, pior do que isso é quando metem quotes. Metem quotes em texto, portanto tu lês a resposta e depois vais ler mais texto e é tipo, what the fuck, o gajo está a ler a letra de música dos... Vocês podem postar muitas imagens, mas não quando quiserem responder a alguém que postou muitas imagens, não façam quote, pelo amor de Deus. Nós estamos a fazer estamos a publicitar muito bem o fórum, assim é que vamos ter muita gente lá a postar, não é? Não, vocês divirtam-se, aproveitem muito o fórum. Opa, eu tenho um bom senso, basicamente é isso. Podem postar por ano desde que assinalem com o NSFW. Exato. Assinalem o tópico como not safe for work. Então vamos descobrir um tópico português para dizer exatamente a mesma coisa. Não, se o vosso tópico for suspeito de pirataria, tem que postar as faturas da Netcab. E pronto, se é isso. E para além do fórum, nós a partir de segunda-feira, creio eu que é quando... É às 6 da manhã de segunda-feira que é a primeira... Não, é mais tarde. É mais tarde. Ok, mas pronto, a partir de segunda-feira nós vamos ter um canalzinho no TeamSpeak para o pessoal se juntar e comentar ao mesmo tempo que se vê os streams das conferências e que mais da E3. Portanto, aproveitem. Falem connosco. Passado foi fixe. Estão preparando as músicas mais irritantes. Passado foi fixe, embora só tínhamos 8 slots abertas no ventrilo. E nós aqui temos muitas. Toda a gente estava a cotovelar-se. Aquilo era tipo as checas da moda. Era basicamente a mesma coisa. Só entrava alguém se saísse alguém. E depois era tipo só em gatos no meio do barulho. Yeah, eu estava a buscar o olho para o Carlos, mas ele estava a fugir de... Como é que te chamas? Não, como é que te chamas? Boa música, não é? Por acaso tinha muita música, porque quem é que estava sempre para a música? O Abul. Exatamente. Enfim, bem, lá estão os anúncios. E isto foi mais um Rumblecast. Não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa. Querem postem mostrar? Muito no fórum, imundos. Está bem. Então pronto. Ainda bem que gostaram de ouvir, que eu assumo já isso de logo à partida. E reaja. Portem-se bem. Beijinhos. Tchau. Beijinhos. Até já. And please do not blow the bubuzelas.